O Congresso fecha um acordo sobre a redução de impostos da folha de pagamento. Suspenso hoje trabalho presencial de parte dos servidores da cidade administrativa. Comércio de BH espera movimentação intensa nas próximas horas para o Dia das Mães. Terremoto balança prédios da capital de Taiwan. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 6:31, está no ar o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no site, no aplicativo, na TV a cabo e no YouTube. Olá, Eustáquio Ramos, bom dia. Ótimo dia para você, Kátia Pereira. Um ótimo dia também para você que acompanha a gente pelo rádio e pelos nossos canais digitais. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2024. Belo Horizonte amanhece com céu claro. Aqui na Itatiaia, a temperatura é de 18 graus. Dólar vendido a R$5,14. Euro, R$5,55. Poupança rende 0,5% ao mês. Trânsito. Que está interditado na BR-262 em Rio Casca, onde teve um acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação. Já na BR-040, saída do bairro Francisco Adriângela, ali próximo ao bairro Nápoles, teve um ônibus que foi atingido por pedradas. 3 pessoas estão feridas e o SAMU foi acionado, ainda sem detalhes desta ocorrência. Já na capital mineira, movimentação é grande na Avenida Amazonas, em direção ao centro, chegada à Praça Raul Soares. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia Emive, repórter Fabiano Frade. Polícia. Está na Central de Flagrantes 2, a capital, no bairro Floresta, o suspeito de homicídio cometido no fim da noite passada na região central da cidade. A vítima é um homem em situação de rua que não foi identificado. Ele foi morto a facadas na Alameda Ezequiel Dias, esquina com a rua Álvaro Celso. A PM encontrou a faca escondida dentro de um galão de água vazio. O suspeito foi localizado nas imediações pelos militares e, segundo a polícia, confessou o crime. Ele disse que matou o desafeto porque a vítima teria cometido um estupro na cidade de Sabará. Conforme a PM, tal versão não pode ser confirmada ainda, justamente porque o homem morto não foi identificado, sendo impossível levantar dados a respeito desta acusação. Repórter Oswaldo Diniz. Agora, as condições do tempo. A Defesa Civil Municipal informa que hoje, sexta-feira, Belo Horizonte terá um dia de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura máxima deve ser de 28 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves. 6:34, novos temporais devem atingir o Rio Grande do Sul a partir de hoje, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então vamos a Porto Alegre para falar ao vivo com a nossa repórter Mauri Dornelles. Mauri. A região metropolitana da capital gaúcha deve registrar grande volume de chuva até domingo. Atualiza as informações. Oi, Kátia, bom dia para ti, bom dia, Eustáquio, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Itatiaia. Exatamente, tem previsão de chuva, na verdade, até segunda-feira. A previsão é que a chuva comece nessa sexta por todo o estado. Sul, noroeste, norte, área central, região metropolitana e litoral norte. No sábado, a chuva persiste de 40 a 90 milímetros de chuva. O mesmo acontece no domingo, chuvas intensas, maiores ainda, de 80 a 140 milímetros. E as chuvas na segunda-feira ainda resistem, né? E isso, além de uma frente fria, como vocês podem ver, eu tô com um casaco mais forte aqui pela primeira vez. Quem não tá acompanhando, tô com um casaco bem... Quem tá acompanhando a live, tô com um casaco bem reforçado. Faz 16 graus agora em Porto Alegre. E com o vento e a umidade também, né? Porque Guaíba, eu tô aqui às margens agora do Riacho Ipiranga. Tentei não avançar muito isso porque onde a gente tá aqui na Zona Sul tá sem luz. Então, por questões de segurança, não tem nenhuma viatura muito próxima. Escolhemos parar aqui num local que tinha um poste de luz ligado. O riacho está bem alto. O nível do Ipiranga está... nível do Guaíba, perdão, está mais baixo. Agora está em 4,77 metros. Abaixo dos 5, mas ainda muito acima da cota de inundação de 3 metros. Então, toda essa umidade do rio aqui próximo, né? Ela piora o frio, por exemplo, na Zona Sul, ou para quem está ainda ilhado, como algumas pessoas de Eldorado. Então, frio, chuva, umidade, vento forte fazem a sensação climática, né? A sensação térmica fica ainda pior. Mas a previsão é de chuva para todo o estado entre essa sexta e a próxima segunda-feira, depois do final de semana. Repassando os números que a gente trouxe no final da tarde de ontem, seguem 107 mortes, são 136 desaparecidos em 428 municípios afetados. A Lagoa dos Patos, na região sul, em Pelotas, teve uma elevação e avançou em 400 metros nos bairros de Rio Grande. A Prefeitura de Pelotas pediu para que a população evacuasse alguns bairros. Os bairros, tenho aqui a informação agora, os bairros Valverde e Santo Antônio. A Prefeitura de Pelotas pediu para que as pessoas procurem um abrigo seguro. Isso porque ficam próximos ali, né? A Praia do Laranjal, Pelotas é banhado, tem uma praia, assim como Porto Alegre, que é banhado pelo Guaíba, Pelotas é banhado pela Lagoa dos Patos. E tem regiões de praia mesmo, praia de água doce, mas são regiões de praia, enfim, ali no litoral. Então, a Prefeitura de Pelotas fez esse pedido, a Lagoa dos Patos avançou em 400 metros. Aqui está baixando, mas, aliás, o governador Eduardo Leite fez mais um pedido ontem na última coletiva, onde ele disse, não é porque a água está baixando, como por exemplo está baixando aqui no Guaíba, ou a água já baixou lá no Taquari, que as pessoas devem voltar para casa. Isso porque com essa previsão de forte chuva, com um solo já muito encharcado, né, um terreno muito encharcado, muito instável, já receber mais um volume de água muito grande, pode aí causar aí deslizamentos ou outras questões geológicas, né? Então a gente tem um alerta não só da água, mas também do terreno, para que as pessoas não voltem para suas casas, não voltem para esses locais que estão inseguros no momento e aguardem nos abrigos. É uma situação muito triste, né? As pessoas resistem em ficar nos abrigos ou sair das suas casas. Isso porque realmente, é claro, não é uma situação confortável, mas em primeiro lugar a segurança, né, Kátia? Mauri Dornelles, ao vivo com a gente nesta manhã de sexta-feira, direto de Porto Alegre. Obrigada pelas informações. Mauri, que volta a qualquer momento aqui no Jornal da Itatiaia. Bom trabalho para você, Mauri. 6h38, aqui em Minas, os aeroportos da Pampulha e de Confins suspenderam o recebimento das doações para o Rio Grande do Sul. Quem chega com os detalhes ao vivo é o repórter Kleber Ribeiro. Ô Kleber, os aeroportos vão focar em que agora, hein? Bom dia para você. Zé Eustáquio, o foco total agora é a organização de todos esses donativos, né? Promover aí a logística e pensar de fato como tudo será enviado ao Rio Grande do Sul e aí sim retomar a segunda etapa de doações. Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 6h39. Olha só, os terminais de Confins e da Pampulha começaram a receber as doações ainda no último dia 5 e receberam até o momento 115 toneladas de mantimentos, água, roupas, calçados e kits de higiene pessoal, claro, além de outros itens. A empresa BH Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, afirmou, né, que vai concentrar os esforços na logística de transporte, que será feita então em parceria com a empresa Azul Linhas Aéreas. A administração dos aeroportos, Eustáquio, recomenda então que aqueles, né, que desejam contribuir com as doações, busquem outros pontos de arrecadação disponíveis na capital. Como o Servas, né, tá recebendo doações, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Minas Shopping, diversos campi da PUC, também o Centro Universitário UniBH, a Faculdade Una, é só a pessoa aí entrar na internet e consultar os locais. Eu volto com você no estúdio, Kátia. Obrigada, Kleber Ribeiro. São 6h40. Moradores do entorno do antigo aeroporto Carlos Prates acompanham com certo receio as reuniões propostas pela Prefeitura de BH sobre o projeto de destinação do espaço. Muitos temem que a construção de novas moradias acabe gerando transtornos. A Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo um seminário para debater com o governo federal e a população o projeto do novo bairro que deve ser construído no lugar do antigo aeroporto Carlos Prates, na região noroeste da capital. O evento está acontecendo esta semana na Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santo Antônio, na região centro-sul da cidade. O subsecretário de Planejamento Urbano da Prefeitura, Pedro Maciel explica qual que é a ideia para o terreno de 500 mil metros quadrados que foi doado pelo governo federal ao município. A ideia é de fato que a gente traga para essa área um novo bairro. Tem que ter todo tipo de equipamento. A gente vai trazer habitação, a gente vai trazer comércio, equipamentos públicos, um parque inovador para a cidade. A gente entende, né, que a gente está com uma grande oportunidade na mão. O processo de formação das cidades que se deu no passado se deu de forma desordenada. A gente tem uma oportunidade agora de trabalhar um novo bairro com o que há de mais moderno do ponto de vista de planejamento urbano e de se tornar aí uma referência a nível nacional e até para fora, quem sabe. E parece que vocês já até começaram uma parte da obra no parque, é isso mesmo? Essas obras que estão acontecendo agora, elas são de revitalização do Parque Maria do Socorro, né? Elas não necessariamente têm a ver com a proposta que está sendo apresentada, né? Mas elas têm por escopo entregar para a população o Parque Maria do Socorro em condições de bom uso. Então nós temos uma primeira etapa que já está acontecendo, com previsão de entrega até o final de junho desse ano, onde a gente vai ter a revitalização do campo, da quadra, dos vestiários, instalação de bebedouros, revitalização do piso, plantio de árvores. Enfim, nessa primeira etapa a gente já vai ter uma boa melhoria. E o restante das melhorias até o fim do ano. Esse parque já existia e encontrava-se num estado ruim. A inscrição para o público é aberta para esse evento e diversos moradores de regiões carentes da região metropolitana foram até lá com a expectativa de um dia irem morar nas novas casas que serão construídas no terreno. Também foram lá moradores do bairro Padre Eustáquio, que defendem que a região não tem infraestrutura para suportar os novos moradores. O Otto Soares Coelho, que faz parte da Associação dos comerciantes e moradores do bairro Padre Eustáquio, explica por que que ele é contra o novo bairro na região. Tem várias propostas que vai complicar totalmente o bairro, porque é um bairro de passagem e não tem infraestrutura. É um projeto que ela quer fazer, mas é de longo tempo. Enquanto isso, vai estar o quê? Tudo parado lá. E sem o aeroporto lá, o que que mudou o movimento do bairro? Mudou totalmente. Quem prestava serviço deixou de prestar serviço, fecharam, por exemplo, papelaria, oficinas de prestação de serviço na área mecânica. Então todo um comércio foi fechado, né? E o senhor é a favor de criar um novo bairro onde era o aeroporto? Não somos a favor porque não tem infraestrutura. A prefeitura quer fazer aquela adensar, porque o projeto dela fala em prédios de 8 andares, quer fazer comércio. Quantidade de gente que vai colocar 4.500 moradias em 3 ou 4 pessoas por moradia dá um contingente de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas são 15 mil motos diariamente, 15 mil carros. Além disso, é um bairro antigo e é o bairro de passagem. Na Rua Pará de Minas, que é a rua principal, tem 40 linhas de ônibus. Com mais um contingente de 20 mil pessoas, e o que nos preocupa também é o tempo que isso vai acontecer. Neste sábado, das 9 da manhã a 12:30, estão marcados debates com a população, também na Secretaria de Educação, no bairro Santo Antônio. Repórter Felipe Quintela. 6h44, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Comércio de BH espera movimentação intensa hoje e amanhã nas compras para o Dia das Mães. E ainda nessa edição do Jornal da Itatiaia, a Justiça de Minas anula 30 condenações e coloca em liberdade réus por tráfico de drogas na Grande BH. Horas e 45 minutos. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibi. Seu caminho importa. Fabiano Frade tem informações pra gente de acidente na Amazonas. Quais são os detalhes, hein, Frade? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Kátia. Bom dia pra quem nos acompanha. Uma picape Range bateu num poste ali na Avenida Amazonas, chegada ao Gameleira, no sentido Contagem. A informação da Polícia Militar é de que 4 pessoas estavam no veículo, mas apenas uma foi atendida, encaminhada para um hospital particular. Neste momento, há uma faixa interditada e o poste está quase caindo. Eustáquio Ramos. 6:46. Pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Minas, revela que muita gente deve deixar para a última hora a compra do presente do Dia das Mães. As lojas de rua e de shoppings de BH esperam uma movimentação intensa hoje e amanhã. Quase 4 em cada 10 consumidores devem deixar para a última hora as compras para o presente do Dia das Mães. Os dados compõem pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais. 36,7% dos entrevistados admitiram deixar para os 45 do segundo tempo a escolha do presente e a compra deste item. Entre os preferidos dos consumidores estão, nesta ordem, roupas, calçados, perfumes, bijuterias e acessórios. Superintendente da Alo Shopping, Associação de Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais, Marcelo Oliveira, nos ajuda a entender o comportamento do consumidor neste aspecto. Marcelo, comprar de última hora é normal para o brasileiro ou neste ano, nesta pesquisa, o número está um pouquinho além do esperado? Eu acredito que esse ano ele está um pouquinho além do esperado, mas é um comportamento que vem se consolidando nos últimos dias das mães e principalmente no Natal. Como são 36,7, é 1 entre cada 3 consumidores que vai deixar para amanhã as compras para o Dia das Mães. Se Deus quiser, nós vamos crescer os 5% esperados. No que diz respeito aos shopping centers, a expectativa é que na sexta e no sábado estejam super cheios com procura alta de consumidores. Eu acredito que sim, os shoppings vão ficar cheios e eles se preparam com aumento de infraestrutura para esse momento. A respeito dos itens mais procurados, né? A gente tem uma lista clássica que costuma variar pouco aí ao longo dos anos, né? Roupas, calçados, perfumes, bijuterias e acessórios. Esse item, acessórios, ele contempla quais produtos? Principalmente as bolsas, né? Você tem lojas hoje especializadas praticamente só no comércio de bolsas e calçados. Sem dúvida, o item mais importante vão ser as roupas, que vão ser 29,3% dos consumidores que vão presentear. 12,6% vão presentear calçados, 9,8% vão presentear perfumes e 6,9% bijuterias e acessórios. Boas compras para o consumidor, boas vendas para o vendedor. Se a loja estiver mais cheia, se tiver com um pouco mais de fluxo de pessoas ao fazer as compras, vai com paciência que vai dar certo. Sem dúvida, vai ser bem atendido. Os lojistas estão preparados, treinaram suas equipes. Então, vai ser um excelente Dia das Mães. Obrigado. Ouvimos aqui na Itatiaia o superintendente da Alo Shopping, a Associação de Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais, Marcelo Oliveira. Repórter João Felipe Loli. 6:49. A seguir, defesa do homem que matou o policial militar durante saidia temporária alega que ele tem ouvido vozes e pede exame de sanidade mental. E ainda nessa edição, as informações sobre a suspensão hoje do trabalho presencial de parte dos servidores da cidade administrativa por causa de problemas nos elevadores. A justiça vai aguardar o resultado do exame de sanidade mental do homem que matou um policial militar durante saidia temporária para dar sequência no caso. A defesa alega que ele tem ouvido vozes e pode ter um quadro de esquizofrenia. A defesa de Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, o assassino do sargento Roger Dias, crime acontecido no bairro Novo Arão Reis, em janeiro deste ano, vai pedir o exame de sanidade mental para Welbert. Com isso, o caso na justiça fica parado até que o exame seja realizado pela perícia. A defesa alega que o criminoso afirma estar ouvindo vozes e que ele poderia ter esquizofrenia. O advogado de Welbert, Bruno Torres, dá mais detalhes aqui na Itatiaia sobre este pedido da defesa. Existe um quadro de saúde que comprometia completamente a estrutura mental do Welbert, envolvendo possivelmente, porque estão apurando ainda, investigando, um quadro de uma possível esquizofrenia, um quadro de bipolaridade, um quadro também de paranoia, de ouvir vozes. Isso tudo já está sendo apurado. O Welbert já vinha fazendo acompanhamento psiquiátrico e ninguém sabia disso, nem a própria família dele. Assim que a defesa técnica tomou conhecimento desses fatos, juntamente com a administração prisional, nós informamos aos juízes que isso precisa ser apurado imediatamente, porque nós, atualmente, não sabemos sequer qual é a real condição mental do Welbert. O Welbert tem que passar por uma perícia forense. Vai ser designado pelo juízo, né, competente, um psiquiatra, para poder avaliar o quadro de saúde mental dele. E, consequentemente, vai ser suspensa as ações penais, né, o julgamento dos processos dele, até que tenha um parecer técnico de um profissional da área da saúde, né, da psiquiatria. Neste momento, a gente já tem um posicionamento favorável, né, do nosso pedido referente ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Repórter Renato Rios Neto. 10:53, a seguir no Itatiaia em Movimento. A empresa familiar que atua no transporte de mudanças revela os bastidores e as curiosidades do serviço. E ainda nessa edição você acompanha. Governo e Congresso fecham acordo sobre a redução de impostos na folha de pagamento. Empresa familiar que atua no ramo de transporte de mudanças revela as curiosidades do serviço e como funciona a logística no dia a dia. A Itatiaia em movimento. Você pela cidade. Bom dia, boa sexta-feira. Itatiaia em movimento hoje especial porque a gente nunca, até hoje, tinha conversado com uma equipe de mudança, a galera que faz carreto de objetos, faz a mudança de residências. E hoje nós vamos conversar aqui com a equipe da Getaf, liderada pelos irmãos Alisson e André. Começar do mais velho aqui, que tem mais respeito. André, bom dia, beleza? Bom dia, beleza. Quantos anos? 42 anos. Nesse ramo de transporte, de carreto, de frete, quanto tempo? São 10 anos aí no trecho. Firme e forte. Pra cima. Falar também com o Alisson, que é mais novo. E Alisson, bom dia, beleza? Bom dia, tudo bem, rapaziada? Meu cara, você tem quantos anos? Tenho 35 anos. Também tá mais ou menos 10 anos aí na labuta? Já tem uns 12 anos, 10 anos trabalhando pra gente, 2 anos trabalhando em outra empresa aí. Alisson, explica pra gente, qual que é a equipe de vocês? São vocês dois? Tem mais família? Tem profissionais contratados? Quanta gente precisa pra fazer uma mudança? Hoje, atualmente, a gente trabalha em família, né? Graças a Deus. A gente conta aí, eu, meu irmão, meu pai, tem primo nosso também. Nossa equipe aí é composta por 6 pessoas, mas tem trabalho aí que às vezes demanda aí mais 2 ou 3. A gente pega uns freelancers que sempre trabalham com a gente aí. A gente sempre procura em trabalhar com pessoas de confiança, que está sempre no nosso meio, para poder estar adentrando dentro dos lares aí, dos nossos clientes. Meu cara, eu senti que o camarada do dinheiro é você, então vou querer saber contigo aqui. Uma mudança padrão, assim, uma casa, que tem lá uma geladeira, um fogão, um sofá ali, 2 camas, aquela mudança padrão, uma mesa, uma estante, etc. Como é que você calcula o valor? Depende dos objetos, depende do serviço, depende da distância que é a mudança? Tem serviço que a gente classifica como carreto, que aí seria poucos móveis, né? A gente vê o que a gente vai gastar de despesa ali, um caminhão, os ajudantes, a alimentação, combustível, e joga um preço aí, né? Relativamente seria bom pra gente e bom pro cliente. Agora, tem outro serviço que é uma mudança completa, né? Que aí a gente vai dentro da casa do cliente, faz todo um serviço, embala todos os móveis, as miudezas, e então, geralmente, vai aí a cor, uma mudança completa, ela é mais caro, né? Que te requer mais despesa, gasta mais material. Deixa eu falar agora com o André pra saber o seguinte, da equipe, é pra entregar, hein? Não quero você ficar protegendo, ainda mais que a família, da equipe, quem que é o mais forte, assim? Precisa carregar um trem pesado, você chama ele, que ele tem um braço forte. O nome dele é Luiz Henrique, né? Mas é mais conhecido como Gato Seco. Gato Seco. Gato Seco. Esse aí, em qualquer lugar que a gente vai, todo mundo fala, esse menino precisa nem de academia, ele pega até avião caindo. E o mais fraco no interior, lá na minha região, a gente chama de muzengo. Ah, quem que é o mais fraquinho ali, que precisa de uma ajuda, que não aguenta muita coisa? Esse seria um dos proprietários, que seria o André, né? Você não? Seria eu mesmo. Você é o mais fraquinho? É porque eu fico observando os meninos, né? Aí eu tenho que tomar conta da equipe. Então eu fico por peça-chave da mudança. Ô Alisson, conta pra gente, quantas mudanças vocês já fizeram por dia? Assim, um dia que vocês mais ralaram, assim, pô, teve tal dia que eu fiz, sei lá, 5 carretos, 5 mudanças. Teve esse dia, você lembra? Já teve dia da gente fazer aí 2, 3, até 4 serviços no mesmo dia. Mas porque além da mudança, a gente também oferece um serviço que é de içamento de imóveis. Então você vai ali de manhã, faz um içamento, à tarde você faz um transporte, depois você vai ali, que a gente também viaja muito, nós temos muito cliente que a gente faz mudança, e além de interestadual, e além de mudança, a gente faz muito transporte interestadual. Então tem dia ali que você tá um dia cheio, você faz um içamento de manhã, depois você já faz uma mudança, à tarde já coleta um móvel e já viaja pra São Paulo, Rio, Brasília, assim, é relativo, sabe? É, serviço não tá faltando, que bom, né? Meus caros, pra gente chegar na reta final aqui dessa conversa, quero história, hein? Coisas inusitadas, diferentes, que vocês já acharam aí na mudança. Vou desafiar aqui, já foi fazer ali aquela mudança, foi pegar ali um guarda-roupa, tinha lá um revólver no guarda-roupa, tinha ou não tinha? É, essa experiência aí foi meu irmão que passou por ela, né? Ele realmente achou um revólver que acho que nem o dono sabia que existia esse revólver, né? Eu vi com o Alisson então, você pegou no 3-8. Rapaz, a gente tava embalando a mudança do cliente, e naquele momento da gente embalar ali, que a gente, como a gente fala, a gente faz tudo, né, na casa do cliente, embala tudo. Aí eu fui pra mão em cima do guarda-roupa dele pra ver, tinha umas três peças lá, se eu não me engano, acho que era guarda-chuva e um negócio, fui pegar pra embalar, na hora que eu toquei tinha um revólver, eu fui, chamei ele, uma arma, mostrei pra ele, devolvi ele, acho que nem ele lembrava que tinha essa arma. E já foram assim, dentro disso, várias coisas, meu irmão mesmo já achou uma vez aí, uma senhorinha, tadinha, ela é muito humilde. A gente foi levantar, foi pegar o sofá dela pra poder embalar ele, passar uma manta, um plástico bolha. A gente achou R$600, meu irmão devolveu pra ela, ficou toda feliz. E dentro disso já teve muitas histórias assim de coisas que acho que nem o cliente lembrava que tinha. É isso, histórias de mudança hoje no Itatiaia em Movimento, pela primeira vez conversando com profissionais que fazem esse serviço. É um serviço em família, com a gente os irmãos Alisson e André. André, obrigado por essa conversa, fica com a gente, mais tarde a gente troca ideia no plantão da cidade, valeu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí. Alisson, fica também, a gente segue esse papo mais tarde, combinado? Show de bola, meu amigo, combinado. Obrigado ao Alisson, ao André, voltamos aos estúdios. Um abraço pra vocês, eu espero às 4h05 no plantão da cidade. Atenção emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia. A partir de hoje, novas tempestades podem elevar o nível dos rios no Rio Grande do Sul, que soma 107 mortes. Porto Alegre terá abrigo emergencial exclusivo para mulheres e crianças vítimas das enchentes. Governo gaúcho confirma a prisão de quase 50 pessoas sob suspeita de crimes em meio à tragédia das chuvas. Dos mais de 10 mil animais salvos, resgate do cavalo Caramelo causa comoção nacional e repercute na imprensa estrangeira. Governo federal prepara medida para comprar grande quantidade de arroz. E deve concluir hoje a liberação de mais de R$1 bilhão em emendas destinadas ao povo gaúcho. Ministro do Esporte defende paralisar o futebol por causa de enchentes. Mais de 20 mil ingressos são vendidos para o treino aberto do Atlético na Arena MRV. Revolta de agentes de segurança com decisão da Justiça Mineira de colocar em liberdade réus por tráfico de drogas. Governo e Congresso colocam o ponto final na polêmica sobre a redução de impostos na folha de pagamento. Trabalho presencial de servidores estaduais está suspenso nesta sexta-feira. Terremoto balança prédios na capital de Taiwan. Este é o Jornal da Itatiaia. Direção de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Editores, Aline Campolina, Júlio Vieira e Leonardo Leal. Coordenação, Fernanda Rodrigues e Jaqueline Moura. Presidente, Diogo Gonçalves. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 7:01, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 10 de maio de 2024. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia e na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito. Que está interditado na BR-262 em Rio Casca, na Zona da Mata, onde carreta e caminhão se envolveram em um acidente. A Polícia Rodoviária Federal está no local. Na capital, caminhonete bate em poste e fecha uma das faixas da Avenida Amazonas, principal ligação da região oeste da capital, a Contagem, na região metropolitana. No acidente, o motorista da picape foi levado para um atendimento médico em um hospital particular. Os outros três ocupantes não ficaram feridos. Agora as condições do tempo. A sexta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os termômetros variam entre 12 e 34 graus. Em Belo Horizonte, a sexta-feira vai ser de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Não há previsão de chuva. Repórter Aline Neves. 7:03, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas no Rio Grande do Sul a partir de hoje. A expectativa é que chova até segunda-feira, com maior intensidade entre o centro-oeste e o leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina. Os volumes podem passar de 100 milímetros. O IMET alertou ainda que a chuva prevista pode causar novos transtornos em áreas já afetadas pelos temporais dos últimos dias. Ontem, a Lagoa dos Patos transbordou e forçou milhares de moradores das cidades de São José do Norte, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande a deixarem suas casas. O lago está quase 1 metro acima do nível normal. Somente em Pelotas, cerca de 100 mil pessoas que moram em áreas de risco para alagamentos estão recebendo ajuda do Exército para sair dos locais. Em todo o território gaúcho, os temporais já deixaram 107 mortos, quase 400 feridos, 136 desaparecidos e mais de 230 mil pessoas fora de casa, segundo a Defesa Civil. 425 municípios foram atingidos pelas enchentes. Mais de 67 mil pessoas foram para abrigos e cerca de 160 mil estão desalojadas. No total, quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pela maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Segundo o governo gaúcho, quase 10 mil animais foram resgatados durante as fortes chuvas, entre eles o cavalo, que ficou conhecido como Caramelo. A imagem do animal ilhado em cima de um telhado na cidade de Canoas gerou comoção nacional. identificado antes como égua, o bicho de cerca de 400 quilos ficou 4 dias à espera de um resgate. Para levar o cavalo às margens com segurança, foi necessário o uso de sedação, 2 embarcações e uma equipe de 9 pessoas. Depois de segurar o animal, os agentes aplicaram um sedativo para poder realizar o transporte. Caramelo, então, foi levado adormecido no bote, rumo a um abrigo. 7:05 e de Porto Alegre, nossa correspondente Mauri Dornelis atualiza ao vivo as últimas informações. Ô Mauri, os novos temporais previstos para essa sexta-feira podem elevar ainda mais o nível dos rios, inclusive o Guaíba aí na capital gaúcha, né? Oi, Eustáquio, exatamente. Eu tô aqui à beira do Guaíba agora, na orla do gasômetro de Porto Alegre. O Guaíba, que baixou um pouco nos últimos dias, saiu da cota de 5 metros, teve o seu maior nível no domingo, 5,35 metros, e agora está em 4,77 metros. Baixa lentamente, mas nos últimos dias a gente conseguiu ver essa pequena redução. Porém, com a previsão de chuva forte para os próximos dias, até a próxima segunda-feira, é possível que o nível do Guaíba suba ainda mais. Isso porque, se a chuva se concentrar na região do Vale do Caí, do Vale do Taquari, na região dos vales, do Rio dos Sinos, a região que a gente viu mais afetada no início da tragédia, em Lajeado, em Roca Salles, na Serra, se a chuva se concentrar muito forte naquela região, é provável, é a tendência, que o Guaíba volte a subir. Isso porque esses rios, eles alimentam o Guaíba. Outra coisa que pode piorar a situação do Guaíba: se o vento sul, que é esse que sopra agora, depois eu vou tentar mostrar para vocês aqui a própria água do rio, o vento sul represa a água dentro do lago. Isso porque o Guaíba se comporta por vezes como rio e por vezes como lago. Então, quando ele represa todas essas águas dos rios, ele é um lago. Então, se esse vento sul, que sopra agora, continuar represando as águas aqui, além do nível da água subir, vai continuar alto, né? Não vai baixar. Porém, se as chuvas se concentrarem mais ao sul, na Lagoa dos Patos, onde a Kátia falou há pouco, em Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, São José do Norte, é possível que o Guaíba baixe mais um pouco e tenha dificuldade para escoar só no final na Lagoa dos Patos o nível elevar. Isso porque, do contrário, não acontece. A Lagoa dos Patos não alimenta o Guaíba, e sim os rios que eu falei há pouco. Isso por questões geográficas mesmo, porque a região sul fica numa região mais baixa, numa região de litoral, e a região central e norte, ali na serra, fica numa região mais alta. Porto Alegre fica nesse meio termo, tem também regiões altas, então por isso acontece. A água vem descendo pelo estado, lá do rio Taquari até o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Então, se as chuvas se concentrarem na região do Taquari, é possível que o Guaíba volte a subir e chegue até mesmo a sua maior marca, atingida no último domingo, de 5,35 metros. Porém, se concentrarem na região sul, o Guaíba não deve sofrer tantos danos, mas sim a Lagoa dos Patos, porque além da sua própria cheia, causada pelas fortes chuvas, vai ter ainda toda essa água desaguando do próprio Guaíba. Como a previsão de chuva em todo o estado, o alerta está ligado para todas as pessoas e principalmente para as vítimas, para que não retornem a estes locais de enchente. Isso porque, além da grande força d'água, como eu comentei anteriormente, tem também um solo já bastante instável. Mauri Dornelis, falando mais uma vez com a gente ao vivo, direto de Porto Alegre. Obrigada por enquanto, Mauri. São 7:08. Boa parte do saguão do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, está tomada por doações de roupas, alimentos e outros insumos para as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. O repórter Kleber Ribeiro tem mais informações. Kleber, entre as maiores necessidades do momento estão remédios para diabetes, pressão e analgésicos. Exatamente, viu, Kátia? Inclusive também, né, roupas, alimentos, colchões, cobertores, tudo que servir lá para o pessoal da tragédia do Rio Grande do Sul. Confirmando 7:08, olha só, agora os voluntários vão organizar todos esses donativos nos aeroportos de Belo Horizonte, lá em Confins, e também no aeroporto da Pampulha, para enviar, né, tudo a Porto Alegre, as cidades lá das imediações. Por isso, esses dois terminais suspenderam, então, as doações de forma temporária. Como a gente informou aqui no jornal um pouco mais cedo, essa campanha, né, dos aeroportos começou no último dia 5 e teve uma doação recorde, olha só, 115 toneladas de mantimentos, águas, como eu já disse, calçados, kits de higiene pessoal, além de outros itens, então, foram entregues. Estima-se que já foi enviado a Porto Porto Alegre também um quantitativo de 300 toneladas de doações. A empresa BH Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, então vai concentrar esses esforços na logística de transporte, que será feita, né, em parceria com a empresa Azul Linhas Aéreas. A administração dos aeroportos, então, recomenda, né, gente, que aqueles que desejam contribuir com as doações busquem outros pontos de arrecadação disponíveis aqui em Belo Horizonte. E aqui a gente sabe, né, tem o Servas aqui na Savassi, na Avenida Cristóvão Colombo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, bairro Santo Agostinho, também na região Centro-Sul, já na região Nordeste, Minas Shopping, diversos campi da PUC, também Centro Universitário UniBH e na Faculdade Uni. É só a pessoa entrar lá no site da Itatiaia e consultar então os pontos de doação. Eu volto com você no estúdio, Eustáquio. Obrigado, Clever Ribeiro. Já falamos de Porto Alegre, agora aqui de Belo Horizonte. Vamos para Brasília agora falar com Pedro Nascimento, porque o governo federal deve concluir hoje a liberação de mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares destinadas para o Rio Grande do Sul. Ô Pedro, o Ministério da Casa Civil prepara uma medida provisória para comprar uma grande quantidade de arroz, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Eustáquio, Cátia e todo mundo acompanha Itatiaia nessa sexta-feira. Vamos falar primeiro sobre essas emendas parlamentares. São dois assuntos, né? No caso dessas emendas parlamentares, essa é mais uma iniciativa do governo e também do Congresso Nacional para socorrer as vítimas, os municípios e o próprio estado gaúcho afetado pelas chuvas e pelas enchentes, como a gente pode acompanhar aí nas reportagens, né? Sobre essa questão das emendas, ontem o Congresso Nacional aprovou uma lei que altera o orçamento deste ano, prioriza, portanto, o pagamento das emendas parlamentares destinadas ao estado gaúcho, e essa regra já pode ser aplicada daqui para frente, atendendo aí a todos os municípios em situação de calamidade ou de emergência de saúde pública. E como parte desse plano, o governo espera concluir ainda nesta sexta-feira a liberação de um total de R$1 bilhão e 60 milhões em emendas parlamentares, todas essas destinadas ao estado gaúcho. Até o momento, pouco mais da metade desse valor, cerca de 580 milhões, já haviam sido liberados pelo governo. E essa liberação é feita através da emenda PIX, que são emendas que são enviadas diretamente para os municípios e também para o estado, né, que estão sendo afetados aí pela chuva, sem a necessidade de convênios. Então é um dinheiro que já vai direto para o caixa das prefeituras e, graças a essa flexibilização na regra, elas já estão tendo acesso a esses recursos para trabalharem aí com as equipes de resgate, com todo o apoio necessário aí para a população e também, posteriormente, com as obras de reconstrução. Falando sobre o arroz, essa é uma medida provisória que foi publicada nessa sexta-feira no Diário Oficial da União. Ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, deu mais detalhes a respeito desse assunto, e tudo isso é porque você mesmo disse, né, o Eustáquio? Cerca de 80% da produção do arroz aqui no Brasil, ela é feita no Rio Grande do Sul. E ontem a gente teve mais detalhes a respeito do que foi afetado, né, pela chuva, até então a gente não tinha. E segundo o ministro Rui Costa, cerca de 20% da colheita de arroz foi perdida e outra parte que já havia sido colhida e que estava em armazéns também foi afetada. E por isso a preocupação do governo com a relação ao desabastecimento de arroz, o que pode deixar o preço do saco de arroz bem caro nos supermercados. A gente está vendo que já há alguns supermercados limitando o número de compras por clientes, né, na quantidade de arroz. E para evitar que essa situação se torne ainda pior, o governo está, portanto, publicando essa medida que autoriza a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. Só que não necessariamente o governo vai comprar tudo de uma vez, né? Segundo o ministro Rui Costa e segundo essa portaria também que foi publicada agora pela manhã, o governo vai estudar as necessidades de cada região, ver qual região, qual estado, qual município está sofrendo aí com desabastecimento de arroz e assim atender pontualmente essa compra de arroz para evitar especulações no preço, evitar a falta do produto e evitar também que o preço do arroz se torne inacessível para as famílias que não necessariamente foram afetadas pela chuva, mas estão sendo afetadas indiretamente por essa situação no Rio Grande do Sul. Eustáquio, neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 15 graus, céu nublado aqui na capital federal. Volto com vocês. Obrigada, Pedro Nascimento. São 7h14. Na sequência do Jornal da Itatiaia, a gente destaca, em meio à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, quase 50 pessoas são presas sob suspeita de crimes. Justiça de Minas anula 30 condenações e coloca em liberdade réus por tráfico de drogas na Grande BH. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Agora, Central de Trânsito Itatiaia e Mibi. Seu caminho importa. O destaque vem agora da BR-040. Em que trecho, hein, Fabiano Frade? Em dois trechos com muita movimentação. Na saída agora de Ribeirão das Neves, chegada ali ao bairro Veneza, movimentação intensa de veículos e não há registro de acidente. A informação que a gente já deu aqui no jornal, mais cedo, na chegada ali ao bairro Nápoles, próximo ao radar, um ônibus foi atingido por pedradas, ainda sem informações detalhadas dessa ocorrência, mas o fato é que três passageiras ficaram feridas. Neste momento, a movimentação é de pelo menos 4 quilômetros de congestionamento para quem sai de Ribeirão das Neves em direção à Contagem, em direção à capital mineira. Ainda na 040, só que no trecho de Belo Horizonte, o drone da Itatiaia sobrevoa neste momento o Califórnia. E aí a movimentação é intensa para quem vem de Contagem, ali justamente no acesso para o anel rodoviário. Mas também sem o motorista perder tanto tempo no trecho, apenas a movimentação maior. Eustáquio Ramos. 7h18. O governo do Rio Grande do Sul confirma a prisão de pelo menos 47 pessoas sob suspeita de crimes em meio à calamidade pública provocada pelas fortes chuvas no estado. Entre elas, 6 homens são acusados de terem cometido abusos sexuais em abrigos. As outras 41 pessoas foram detidas em flagrante por suposta participação em saques. 7h19. O Ministério Público de Minas Gerais vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que anulou 30 condenações de uma mega operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte. tem causado perplexidade e indignação em meio a agentes da segurança pública uma decisão do Tribunal de Justiça que anulou as 30 condenações e colocou em liberdade os réus da Operação Saxamontes, operação do DOESP da Polícia Civil que começou em 2021 e desmantelou um esquema sofisticado de venda de cocaína e lavagem de dinheiro. A organização criminosa, que tinha como base Belo Horizonte e Vespasiano, fornecia a droga até mesmo para traficantes do Rio de Janeiro do Complexo da Maré. Ao todo, na operação, foram apreendidos mais de 1.200 quilos de pasta base de cocaína em 6 grandes apreensões. 4 apartamentos de luxo e 30 veículos foram sequestrados pela justiça. 30 pessoas foram condenadas por participação no esquema criminoso e as condenações para os réus apontados como líderes do esquema chegaram até mesmo a 160 anos de prisão. O julgamento aconteceu em junho de 2022. O argumento apresentado pela defesa e acatado pelo TJ é que a juíza Andréia Cristina de Miranda Costa, à época na frente da segunda vara de tóxicos, não teria permitido o interrogatório seletivo, que é quando o réu responde apenas às perguntas da sua defesa e não às perguntas do juiz e da acusação. Os advogados dos condenados alegaram que isso foi um cerceamento de defesa. Já a magistrada, no texto da sentença, afirmou que não houve cerceamento algum e que os réus poderiam até mesmo gravar vídeos com as perguntas dos advogados para que apresentassem a sua versão dos fatos. Aguinaldo Aquino, que é advogado de um réu que foi condenado a 134 anos de prisão, analisou de maneira positiva a decisão do Tribunal de Justiça. O resultado já era esperado. As defesas que atuaram em prol dos acusados arguíram várias preliminares. E uma das preliminares que foi acatada em relação ao direito do réu permanecer em silêncio ou se manifestar de forma fracionada, atendendo o requerimento do advogado, da defesa, ou, se for o caso, atendendo o próprio interesse dele, porque o interrogatório é meio de defesa. O Ministério Público está recorrendo da decisão e já entrou com os embargos de declaração no Tribunal de Justiça. O promotor Leonardo Costa Coscarelli, que atuou no caso da Saxamontes, discorda da decisão do Tribunal de Justiça. Realmente, o Ministério Público vê com muito pesar essa decisão do Tribunal de Justiça. Claro que decisões judiciais a gente não discute, a gente recorre e o Ministério Público está recorrendo da decisão, mas no entender da instituição, houve uma interpretação equivocada do Instituto do Silêncio Seletivo, porque de acordo com a lei, o silêncio seletivo, ele engloba o direito de não responder a nenhuma pergunta, de ficar totalmente em silêncio, e também o direito de não responder a perguntas específicas. A lei não fala nada sobre a possibilidade de a pessoa escolher a quem vai responder. Só deixa escolher o que vai responder. Com a decisão agora, o julgamento terá que acontecer novamente com novos interrogatórios. Os réus foram postos em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. Nos bastidores, a decisão de anular as sentenças e colocar os presos em liberdade revoltou os agentes da segurança pública. Repórter Renato Rios Neto. 7:23 a seguir. Congresso e governo fecham acordo sobre a redução de impostos na folha de pagamento. Suspenso hoje trabalho presencial de parte dos servidores da cidade administrativa. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. A maior torcida do Brasil. Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Neste sábado, 2h10 da tarde, jogo de vida ou morte pro Minas. Só a vitória interessa. Duelo contra o São Paulo, número 4 da série, melhor de 5. Tem que vencer para forçar o jogo 5. Assista pela Itatiaia no YouTube. Minas e São Paulo é o NBB. O trabalho presencial de servidores estaduais na cidade administrativa em Belo Horizonte está suspenso nesta sexta-feira. Por aqui, ao vivo, o repórter João Eduardo Santana tem mais informações. Ô João, qual que foi o motivo, hein? Bom dia pra você. Oi, Eustáquio, bom dia. O motivo é a necessidade de paralisação do uso dos elevadores sociais e privativos da sede administrativa do governo. O governo de Minas Gerais suspendeu ontem à noite, em caráter de urgência, o expediente presencial dos servidores estaduais na cidade administrativa para hoje, sexta-feira. Uma nova perícia foi concluída ontem à noite. Os detalhes sobre essa medida serão detalhadas em coletiva de imprensa daqui a instantes, às 7h30 da manhã, na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, aqui no bairro de Lourdes. Essa suspensão vale, Eustáquio, para os prédios Minas e Gerais, que enfrentam problemas estruturais com os elevadores desde o ano passado. Já nos prédios Alterosas e no Palácio Tiradentes, onde o governador Romeu Zema despacha, o expediente presencial, de acordo com o governo, segue normalmente nesta sexta-feira. Outras informações em nosso site, itatiaia.com.br. Acesse lá, Kátia Pereira. Obrigada, João Eduardo Santana. São 7h27. A equipe econômica do governo federal e o Congresso chegam a um acordo sobre a desoneração, a redução de impostos da folha de pagamento de 17 setores para que a cobrança integral seja retomada de forma gradual a partir do ano que vem. O governo federal fechou um acordo com o Poder Legislativo, colocando um ponto final na briga judicial por conta da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. O governo decidiu manter o benefício até 2027, com um retorno gradual da cobrança a partir do ano que vem, como explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quero dizer que nós vamos respeitar o prazo de 2027, que foi objeto de deliberação do Congresso Nacional, com a diferença de que, a partir do ano que vem, começa o que a gente chama de phase-out. A cada ano você tem uma reoneração gradual até 2027. Em 2028, todo o sistema de folha de pagamento fica no mesmo patamar, sem nenhum tipo de diferença de setor para setor. Pelo acordo anunciado por Haddad ontem à noite no Senado Federal, a alíquota da desoneração passará para 5%, a partir do ano que vem, aumentando gradualmente. Em 2026, o pagamento da alíquota subirá para 10%, passando para 15% em 2027, até finalmente chegar aos 20% a partir de 2028, quando acaba oficialmente a desoneração da folha de pagamentos. Haddad disse que o governo vai apresentar uma solução global para o tema no ano que vem. O ministro da Fazenda destacou ainda que o governo vai ter que fazer um levantamento sobre o impacto financeiro da renúncia fiscal para que, após a homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal, o Executivo possa encaminhar uma compensação ao Congresso Nacional. Haddad agendou uma reunião para a próxima segunda-feira com os municípios para discutir a desoneração da folha das prefeituras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, comemorou o acordo e afirmou que os poderes legislativo e executivo estão buscando uma convergência para o tema. E agradecendo a deferência do governo federal também de tratar com o Congresso Nacional o encaminhamento dessa solução, compreendendo que o Congresso Nacional é parte da solução, não é parte do problema. A nossa opção pela prorrogação da desoneração da Folha foi uma opção política em função de todo o debate político que nós travamos aqui. E o governo discordando foi ao Supremo e nesse momento nós estamos buscando, diante desse cenário, é uma convergência do Executivo com o Legislativo a partir de uma premissa fundamental, que é a da maturidade política e do diálogo como instrumento de solução de problemas. A desoneração da folha de pagamentos, aprovada pelo Congresso Nacional, permite aos empresários de 17 setores da economia substituir a alíquota de 20% sobre a folha de cada funcionário por uma cobrança de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Já para os municípios, a desoneração reduz de 20% para 8% a alíquota previdenciária cobrada sobre a folha de pagamentos. De Brasília, Jonathan Ferreira. Economia Real, com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita, quais foram os impactos do mercado brasileiro após o placar apertado no Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a nova taxa Selic, hein? Bom dia para você. Bom dia! E o mercado precificou, como eu havia dito aqui ontem pela manhã, a divisão na votação do percentual de queda da taxa básica Selic. 5 votaram a favor de 0,25 e ganharam, mas 4 votaram a favor de 0,5 e esses 4 são oriundos do governo Lula. E os 5 que votaram por uma política monetária mais restritiva acompanham Roberto Campos Neto. Segundo Fernando Haddad, não existe uma bancada lulista e uma bancada bolsonarista no Banco Central. E, claro, não pode nem deve haver, porque o Banco Central é independente e tem que tomar sempre a melhor decisão sobre o comportamento dos juros de acordo com o cenário interno, o cenário externo. E, por unanimidade, os 9 que votaram concordaram que as incertezas pioraram, mas na hora do voto não houve a unanimidade que deixaria a decisão e o Brasil numa posição mais confortável em relação à percepção ou não de ingerência política na condução da política monetária. E o que que aconteceu? A Bolsa abriu em queda, no pior momento chegou a 127 mil pontos, com uma queda de quase 1,5%. O dólar disparou, mas depois recuou, chegou a R$5,17, fechou a R$5,14. Na mesma proporção, a Bolsa caiu 1, o dólar subiu 1. E a Bolsa só não caiu mais porque as ações de Vale, de Petrobras e os frigoríficos subiram porque o dólar subiu. Elas são exportadoras. Na outra ponta, os bancões derreteram diante dessa incerteza sobre a condução da política monetária. O Banco do Brasil, o BTG, caíram 4%. O Itaú, 3%. Bradesco, Santander, cerca de 2,5%. E destacou, nessa turma toda, o comportamento das ações do Banco Inter, que reportou um excelente primeiro trimestre, com um resultado de 195 milhões, o melhor da sua história, com um crescimento de 707% em relação ao mesmo período do ano passado. E as ações do Inter deram show, subiram 4,95%. Bons balanços também, ou balanços melhores do que se esperava, salvaram as Casas Bahia, que também subiram em um dia em que as ações cíclicas, aquelas mais dependentes de um comportamento benéfico dos juros, caíram e também essa incerteza sobre a política monetária derrubou o setor financeiro, como eu disse, com exceção do Banco Inter. E agora? Agora fica a expectativa para divulgação da ata da reunião, que acontecerá na terça-feira. E enquanto isso, nós teremos no horizonte que conviver com essa percepção de que pode haver uma ingerência política nas decisões de um Banco Central independente a partir de 2025, com a mudança de comando. E isso foi precificado e muito bem precificado nas taxas futuras de juros negociadas na B3. No final do pregão, a bolsa melhorou, o dólar melhorou, o real também se valorizou em relação ao dólar, mas as taxas futuras depois de 2025 continuaram pressionadas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia. 7:35. A seguir, Porto Alegre terá abrigo emergencial exclusivo para mulheres e crianças. Governo federal defende paralisar o Campeonato Brasileiro por causa de enchentes do Sul. Mais de 20 mil ingressos são vendidos para treino aberto do Atlético na Arena MRV, para ajudar vítimas das chuvas. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Neste sábado, 14:10, jogo de vida ou morte pro Minas. Só a vitória interessa. Duelo contra o São Paulo, número 4 da série, melhor de 5. Tem que vencer para forçar o jogo 5. Assista pela Itatiaia no YouTube. Minas e São Paulo é o NBB. Maior torcida do Brasil. Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br. 7:37. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. O destaque do trânsito vem agora da MG10. Afeta o acesso ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Fabiano Frade. Pelo menos um alerta para quem vai para o aeroporto, viu, Cátia? Ali no Angicos, em Vespasiano, uma batida envolvendo um motociclista de 29 anos que está recebendo atendimento do SAMU para quem vai justamente em direção ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Foi na altura do quilômetro 24. Já na BR-040, chegada a Ceasa em Contagem, trânsito bem carregado, mas sem registro de acidente. No anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro, na capital, tem um caminhão com defeito antes do viaduto da Pedro II. Por isso, a movimentação é grande para o motorista que vem depois do bairro Engenho Nogueira, ali depois do Caiçaras. Eustáquio Ramos. 7:38. Voltamos a falar sobre o desastre no Rio Grande do Sul por causa das chuvas. Nossa correspondente Mauri Dornelles atualiza a situação direto de Porto Alegre. Ô Mauri, um novo balanço dessa situação aí no Rio Grande do Sul deve ser divulgado nas próximas horas. Até agora, 107 mortos e possibilidade de chuvas aí para os próximos dias, a situação deve se agravar, né? Oi, Eustáquio, exatamente, são 107 óbitos, mais de 136 pessoas desaparecidas e ainda milhares de desabrigados. Destes, a gente trouxe nos últimos dias aqui na Itatiaia notícias muito tristes para além da própria água, da própria enchente. Aqui no Rio Grande do Sul, ao todo, 6 homens foram presos por serem suspeitos, até o momento, de abuso nos abrigos, abuso sexual, estupro contra uma menina de 6 anos. A gente trouxe com exclusividade aqui na Itatiaia notícias muito tristes. E tudo isso fez que a população se revoltasse e cobrasse o poder público de espaços destinados apenas para mulheres e para crianças, para reforçar essa segurança, né? No Brasil a gente já tem outros espaços, é claro, destinado para mulheres e para crianças, como por exemplo alguns vagões de trem. Mas aqui em Porto Alegre, nesta quinta-feira, o prefeito Sebastião Melo anunciou em uma coletiva que o Foro Regional do Partenon, o Foro de Justiça, na Zona Leste de Porto Alegre, aqui, uma região não atingida pela água, vai se tornar um abrigo apenas para mulheres e para crianças. Esse abrigo vai contar com uma segurança privada das 7 da noite às 7 da manhã. A gente entende também, as forças de segurança também estão completamente abarrotadas de questões nas ruas, principalmente nessas zonas alagadas, e a questão da criminalidade também vem crescendo aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, nas zonas que foram alagadas, né? A criminalidade acabou se aproveitando desse momento de fragilidade da população. Então, aqui em Porto Alegre, vai haver, então, no Foro Regional do Partenon, Foro de Justiça, um abrigo exclusivo para crianças e para mulheres. E além deste abrigo oficial da Prefeitura, a gente viu nas redes sociais uma mobilização nos últimos dias de abrigos de voluntários. Isso porque são muitos abrigos em Porto Alegre, de acordo com a Prefeitura, mais de 13.100 pessoas estão acolhidas em 140 estruturas emergenciais. Dessas, né, algumas são são públicas, são da prefeitura, são com recursos do governo municipal, e outras delas, é claro, são todos os dias, são novas casas de acolhimento 100% por voluntários, voluntários que abrem seus espaços, seus salões, seus ginásios, suas empresas para receber essas pessoas. Então já há alguns abrigos particulares de voluntários, não são particulares porque são abertos ao público, mas são feitos por voluntários para crianças e mulheres, e agora também oficialmente da prefeitura. Ontem o governador Eduardo Leite também afirmou que parte da verba que o governo está separando, né, parte da verba de 50 bilhões de reais que o governo também vai receber do governo federal, parte dessa verba vai também para reestruturar e melhorar a infraestrutura desses abrigos para receber crianças e mulheres. Eustáquio. Obrigado. 7:42, Mauri Dornelles, nossa correspondente em Porto Alegre, atualizando a situação da catástrofe da chuva lá no Rio Grande do Sul. Confirmando 7:42. Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte. 7:42. Bom dia para você, Paulo Azeredo. Bom dia, Eustáquio Ramos. O Paulo, dois destaques, né? Milhares de pessoas já confirmadas para acompanhar amanhã o treino aberto do Atlético na Arena MRV, e a vontade do governo federal de paralisar o futebol por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. É isso, vamos lá, Eustáquio, trazer as informações então aqui para você que tá ligado no Jornal da Itatiaia. A primeira delas, a Maura acabou de entrar direto do Rio Grande do Sul, trazendo a situação das vítimas das enchentes, né? E o Atlético amanhã tem um treino aberto que será transmitido também no Itatiaia Esporte, @Itatiaia Esporte, o YouTube da Itatiaia. Você que não puder ir até esse treinamento, poderá comprar o ingresso solidário e assistir aqui na Itatiaia, no @Itatiaia Esporte. Vamos trazer o Thiago Reis, que tem mais detalhes sobre esse treino aberto, né, Thiago? Bom dia. Bom dia para você, Paulo Azeredo. Bom dia para quem se liga no Jornal da Itatiaia, Paulo Azeredo. Jogadores do Atlético daqui a pouquinho voltando às atividades na Cidade do Galo. E amanhã, este treino aberto a que você se referiu na Arena MRV, um grande sucesso, com mais de 20 mil ingressos vendidos. O Atlético está esperando aí o público entre 25 e 30 mil amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no treino aberto da Arena MRV. Lembrando que toda essa renda, até aqui, mais de 200 mil reais revertido para as vítimas da tragédia no sul do país. Galo tem o apoio da MRV, a MRV Engenharia, também com uma participação muito importante, ajudando o Atlético a custear toda a operação para viabilizar esse grande evento de amanhã na Arena MRV. A Itatiaia transmite a partir das 9 horas com imagens nos canais de YouTube da Itatiaia, o treino aberto solidário do Galo para este compromisso com o torcedor e também com a solidariedade. Quanto a Libertadores, Galo volta a campo na terça-feira contra o Peñarol e o Atlético é o único time que tem 100%, o único time que venceu todos os jogos na competição. Com o Galo, aqui, Jornal da Itatiaia, Thiago Reis, eu volto com você, Azeredo. Ah, então, quem sabe um bom presente para as mamães atleticanas, né? Conhecer a Arena MRV ou você também, acompanhado do seu filho, da sua filha, poder acompanhar esse treinamento. Se você não puder, compre o ingresso solidário e ajude as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Bom, vamos falar então agora do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem treinamento nesta sexta-feira, visando o compromisso do jogo domingo contra o Atlético Goianiense, mas tem também novo patrocinador, né, Spancieri? Bom dia. Bom dia para você, Paulo Azeredo, a quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro tem uma empresa que vai fechar um anúncio também na camisa do Clube Celeste. É a Vilma, que vai retornar à equipe, vai retornar a marca dela no uniforme do Cruzeiro e vai ficar em cima do nome dos jogadores. Então, na parte de trás, e a camisa branca vai ficar a marca da Vilma em azul, e a camisa azul, a tradicional azul, a marca da Vilma vai ficar também naquela cor branca, né? E aí não vai atrapalhar a parte de layout da camisa, vai ficar bem interessante mesmo, então, essa marca retornando ao Cruzeiro. O time celeste que tem a preparação hoje na Toca da Raposa de manhã, neste sábado também, antes da viagem para Goiânia. O clube que segue no mercado à procura de reforço, o nome do Cássio vem ganhando força. Vamos esperar como é que vai ser toda essa movimentação de mercado do Cruzeiro também para buscar atletas, Paulinho. Muito bem, agora vamos chamar o Wellington Campos, porque a CBF fez mexidas na tabela do Campeonato Brasileiro e hoje tem convocação da seleção, Wellington Campos. Paulo Azeredo, a CBF confirmou que o jogo do São Paulo e Cruzeiro será no dia 20 de maio, segunda-feira, às 8 da noite, no estádio do Morumbi. E o jogo do Bragantino com o Galo no sábado 25 de maio passa das 18h30 para as 21 horas a pedido da televisão. Hoje ao meio-dia, o técnico Dorival Júnior convoca a seleção brasileira que vai disputar a Copa América. Faltam 41 dias para a competição e ele já antecipa a convocação. Jogadores que atuam na Europa chegam em Orlando no dia 30 de maio e aqueles que jogam nos clubes brasileiros a partir do dia 3 de junho. Paulo Azeredo. Valeu, valeu então, Wellington. Para a gente fechar aqui, a informação que o Eustáquio trouxe também em manchete, junto com a Kátia Pereira. Em meio à tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal quer a paralisação, ele defende isso, de todas as competições do futebol do país. O ministro dos Esportes, André Fufuca, que é do PP do Maranhão, revelou que faz um movimento junto à CBF para a suspensão destas partidas. Seriam, então, de todas as divisões do futebol nacional, tanto masculino quanto feminino, e também das competições de base. Um ofício, inclusive, já foi enviado à CBF pedindo esta paralisação, que seria por 2 semanas. Obrigada, Paulo Azeredo. Bom trabalho para você e para a equipe de esportes. São 7h47, na sequência do Jornal da Itatiaia. Repercute na imprensa internacional, resgate do cavalo Caramelo no Rio Grande do Sul. Terremoto balança prédios da capital de Taiwan. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Eita! Neste sábado, 2:10 PM, jogo de vida ou morte para o Minas. Só a vitória interessa. Duelo contra o São Paulo, número 4 da série, melhor de 5. Tem que vencer para forçar o jogo 5. Assista pela Itatiaia no YouTube. Minas e São Paulo é o NBB. Maior torcida do Brasil. Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Faltam 10 minutos para as 8. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. Ô Fabiano, qual que é o ponto de destaque nesse momento para o motorista, hein? Eustáquio, neste momento a BR-262 em Rio Casca, como a Itatiaia vem acompanhando, um acidente interdita a rodovia. Esse acidente aconteceu por volta de 13h30 da madrugada e a PRF dá mais detalhes deste gravíssimo acidente, uma batida envolvendo 3 caminhões, um deles transportava produto perigoso. Não há detalhes de qual produto é este. O fato é que uma pessoa morreu neste acidente e houve derramamento de combustível no local. Então, a equipe da PRF, também a equipe do Corpo de Bombeiros, as equipes trabalhando no local, e a pista segue totalmente interditada. Lembrando, esse acidente em Rio Casca, na Zona da Mata, a BR-262, altura do quilômetro 140, mais um gravíssimo acidente nas rodovias mineiras. Kátia Pereira. 7:51. Vamos agora ao noticiário internacional. Repercute na imprensa do exterior o dramático resgate do cavalo que ficou conhecido como Caramelo em Canoas, do Rio Grande do Sul. O assunto ficou na página principal do site da ABC News dos Estados Unidos. Além disso, a edição espanhola do El País destacou que o caso virou um símbolo das inundações no estado gaúcho. O resgate também foi noticiado pelas agências AP, Reuters e pelos jornais Clarín na Argentina, The Guardian no Reino Unido, CNN Chile e CNN Espanhol. O exército israelense intensifica os ataques na faixa de Gaza após abandonar as negociações com o objetivo de chegar a uma trégua e evitar uma ofensiva israelense em Rafah. Mais de 100 mil pessoas já fugiram do sul de Gaza desde o início desta semana. Elcio Ramalho. Ambas as delegações, de Israel e do movimento palestino Hamas, deixaram o Egito após participarem de negociações sobre uma trégua na faixa de Gaza, que terminaram mais uma vez sem acordo. O Hamas ressaltou nesta sexta-feira que a decisão está nas mãos de Israel. O movimento islâmico afirma que a ocupação negou a proposta apresentada pelos mediadores, que o Hamas aceitou, e ainda acrescentou: a bola está agora com Israel. Diplomatas egípcios pediram ao Hamas e a Israel que demonstrassem flexibilidade para chegar a um acordo o mais rápido possível, juntamente com a libertação dos reféns. Esta manhã, houve relatos de novos disparos de artilharia israelense contra Rafah, na fronteira com o Egito, e de ataques aéreos e combates na cidade de Gaza, ao norte do território. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reafirmou a oposição dos Estados Unidos a uma grande operação militar em Rafah e a qualquer deslocamento forçado de palestinos de Gaza. Em Taiwan, um terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter, que vai até 9, balançou edifícios da costa leste, segundo a administração meteorológica da ilha. Taiwan fica perto da junção de duas placas tectônicas e é propensa a terremotos. Até o momento, não há informações de feridos nem de estragos estruturais. Faltam 7 minutos para as 8. A seguir, de volta às notícias de Minas. A partir de agora, mineradoras serão obrigadas a retirar carretas de minério de rodovias na Grande BH. Qual é a maior torcida do Brasil? Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Horas e 56 minutos. Deve entrar em vigor em 120 dias a lei aprovada pela Prefeitura de Nova Lima que obriga as mineradoras a retirar carretas de minério de rodovias na Grande BH. A proposta foi aprovada na Câmara Municipal e prevê novas regras para que as empresas direcionem os veículos pesados para rotas alternativas. Para o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania, trata-se de uma iniciativa com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas rodovias. Esse é um marco importante para a segurança viária em nossa região, principalmente para proteger os nossos cidadãos. Com o aumento significativo do tráfego pesado, percebemos a necessidade urgente de agir para prevenir acidentes, utilizando alternativas às rodovias que cortam a cidade. A lei determina que, em até 120 dias, as mineradoras têm que se adequar à norma. De iniciativa do Poder Legislativo e com a nossa sanção, a lei reflete o nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável da região. Nós estamos buscando promover o crescimento econômico, mas, claro, sempre pensando na segurança dos novalimenses e dos usuários das vias. Pela nova legislação municipal, as mineradoras terão que identificar as áreas de extração e beneficiamento do minério, a quantidade de toneladas extraídas por dia, os horários de funcionamento da mina e os tipos de modal utilizados no transporte do minério. As empresas deverão também apresentar a rota de transporte, quais as vias e horário previsto de saída dos caminhões e a quantidade de veículos deslocados para o serviço. O projeto vem na esteira de uma discussão no Ministério Público de Minas, junto a entidades governamentais e as próprias mineradoras, com o objetivo de retirar das estradas mais de 3 mil carretas que rodam diariamente. 7h58. Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. O agro de Minas passa por aqui. E Cedro Agronegócio. Ô, Valdir Barbosa, ainda sem os números finais, as projeções mostram o arroz, o trigo e a soja como principais produtos agrícolas que vão impactar a safra nacional. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia, Kátia Pereira. Bom dia. Os outros impactos serão sentidos na economia do Brasil, mexendo no bolso do consumidor. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também está sendo atingida pelas chuvas, são grandes produtores de aves e suínos. As dificuldades com a alimentação desses animais e o transporte ainda muito precário já colocam a carne suína com preços subindo lá no sul, sem reflexos, por enquanto, na região sudeste. O feijão também está com sua produção nacional garantida pelas colheitas do Paraná, Minas, Bahia e Mato Grosso. O milho terá influência no final da safra no país. Entretanto, com a boa produção nas outras regiões, não haverá tanto impacto nos preços, que ainda estão muito baixos. A soja, sim, a colheita gaúcha vai mudar o balanço final. Ainda mais que o acréscimo do biodiesel no óleo combustível vai ter um percentual maior. O trigo e o arroz deverão causar o maior impacto no bolso do consumidor. O arroz já era uma previsão global e o Brasil vai sofrer um pouco mais, porque o desastre climático no sul atingiu diretamente os arrozais, que representam 70% da produção nacional. A indústria arrozeira garante que há estoques para segurar um possível desabastecimento, porém, por precaução, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz está providenciando importação da Tailândia para equilibrar o mercado. Entretanto, os preços, que já estavam subindo, vão ter novos reajustes para o consumidor. O trigo traz total incerteza para os produtores, porque o plantio nas áreas atingidas pelas chuvas deveria começar amanhã e terminar no dia 30 de junho. E como estarão as terras depois das enchentes, quando a água baixar? E o mais grave é que os produtores deveriam estar colhendo no mesmo local a lavoura de soja, praticamente toda perdida. Prejuízo total. Como ele vai arrumar grana para plantar o trigo? O governo tem buscado uma série de soluções. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, corre junto com o Congresso Nacional para resolver essa situação do produtor gaúcho. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa. Quem gosta de queijo já pode anotar. O Festival do Queijo Artesanal de Minas será de 13 a 15 de junho no Expo Minas, em Belo Horizonte. Venha participar. Realização Sistema Faeng Senar e Sebrae Minas. Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. O Agro de Minas passa por aqui. E Cedro Agronegócio. Oito horas, um minuto em Belo Horizonte. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2024. Você também pode acompanhar o Jornal da Itatiaia no site, no aplicativo, na TV a cabo e no YouTube. É hora do nosso giro. O Fabiano Frade traz informações para a gente agora da BR-040. Você já destacava hoje, né, Frade? Problema em dois trechos e neste momento. Qual é a notícia? Pois é, agora de liberação do trânsito na BR-040, altura do bairro Veneza. Como a Itatiaia vem acompanhando, no local, ali próximo também ao bairro Nápoles, tinha um ônibus que estava parado no trecho da 040, teria sido atingido por pedradas, inclusive três pessoas foram atendidas pelo SAMU, três passageiros deste veículo. E neste momento, a tranquilidade ali no trecho da 040 em Ribeirão das Neves, já melhorando, sextando por ali. Já não está nada sextando, é a via 240 na saída ali para a estação São Gabriel. O que está acontecendo por lá? Tem uma situação antiga, que são os carros que utilizam a faixa exclusiva de ônibus. Só que hoje a situação ficou tão complicada que a turma está descendo do ônibus antes mesmo de chegar na estação São Gabriel para conseguir cumprir os compromissos dessa manhã, porque o trânsito está travadíssimo. Grande número de veículos, mas muito porque a turma está utilizando a faixa exclusiva de ônibus com o carro de passeio. Eustáquio Ramos. 8:03. Opa, 8:03, Terminal Internacional de Belo Horizonte em Confins tem o cancelamento de uma decolagem nessa manhã. O voo iria rumo a Guarulhos em São Paulo, sairia às 8:20 da operadora Gol. Eu quero registrar também o cancelamento de alguns pousos, como por exemplo o que viria de Viracopos em Campinas com destino a Confins, pousaria às 7:30, cancelado, voo da Azul. Demais pousos de decolagem seguindo normalmente nesta manhã, calor em Confins, a máxima pode chegar aos 30 graus. Temperatura por lá neste momento 19. Ótimo fim de semana para você, viu? Repórter João Eduardo Santana. Nesta sexta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a intensificação do transporte de umidade de origem oceânica favorece a ocorrência de chuva fraca e isolada nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, assim como favorece o aumento da nebulosidade na região metropolitana de Belo Horizonte e na Zona da Mata. No restante do estado, permanece o tempo estável, com sol entre poucas nuvens. Localidades isoladas no Triângulo Mineiro e também no Alto Paranaíba podem registrar baixos índices de umidade hoje, abaixo dos 30% no período da tarde. Em Belo Horizonte, o dia vai ser de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada. Faz calor, principalmente durante o dia. A temperatura mínima já registrada, 16,9 graus. A máxima estimada para hoje é de 30, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Fernanda Viegas. 8:05. A seguir no Jornal da Itatiaia, as atualizações direto de Porto Alegre sobre as cheias no Rio Grande do Sul. Qual é a maior torcida do Brasil? Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. E 7:07. A gente volta a falar direto de Porto Alegre sobre os transtornos em decorrência da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, acionando a repórter Mauri Dornelles mais uma vez. Ô Mauri, a prefeitura agora está implantando um corredor humanitário? Oi, Kátia, exatamente. Isso porque Porto Alegre ficou, por um bom tempo, parcialmente ilhada. A única saída da cidade que liga ao restante do estado, atualmente, neste momento e nos últimos dias, por conta da força d'água que inundou boa parte da cidade, é a RS-040, que liga a Zona Leste de Porto Alegre, o município de Viamão, ao litoral. A 040 liga também a 118, que é a que liga a Freeway, que conecta a região do litoral e também Canoas, São Leopoldo, pela BR-116. Então, quem precisa ir a Canoas hoje, por exemplo, fazer algum tipo de doação, precisa fazer um enorme retorno, um enorme caminho que não é habitual, que leva com trânsito até 3 horas. Um caminho que normalmente levaria 40 minutos. Por isso, aqui em Porto Alegre, no centro, próximo à Zona Norte, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo um assentamento ali na Avenida Castelo Branco, que liga a 118, que vai para essas outras regiões que eu mencionei, como Canoas, como município de Guaíba, como Eldorado. Nessa região, aqui ainda tem água, a Prefeitura está assentando com pedras e também um tipo de asfalto, não um asfalto que a gente conhece comumente com aquela manta de asfalto, mas sim com pedregulhos de asfalto, rejeitos de asfalto e também com britas e areia. O asfalto vai em cima dessas pedras, em cima da brita, em cima da areia, para impedir que ali levante muita poeira e também que danifique os pneus dos veículos que vão passar por ali. E isso é chamado pela Prefeitura de um corredor humanitário, porque vai facilitar a ligação da capital e também de outras cidades da região metropolitana que passem por ali, principalmente ambulâncias, donativos, com remédios, com doações. Por isso é feito esse corredor humanitário, que é claro, é provisório. Isso porque a água do Guaíba ainda não baixou. E essas principais regiões da cidade, como o centro e a Zona Norte, estão totalmente embaixo d'água. Então, por isso, agora é construído um corredor humanitário que deve ser concluído até este sábado para facilitar a passagem, a ligação, né, dessas estradas que eu mencionei com Porto Alegre, que no momento estão obstruídas. É claro, nem todas as saídas de Porto Alegre vão conseguir ter acesso a esse corredor humanitário, principalmente na Zona Norte, porque muitas estão embaixo d'água. Mas vai facilitar o acesso de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco a 118 e a outras zonas que não estejam alagadas, né? Algumas zonas da cidade mais altas, por exemplo, não estão alagadas. Outras mais baixas, como a região do aeroporto ali, estão totalmente embaixo d'água. Então isso facilita a entrada de ajuda em Porto Alegre pela terra e não só pela água ou pelo ar. Que é claro, né? Todos os veículos do Exército, das Forças Armadas e de voluntários também já estão abarrotados de serviços e isso facilita que os carros passem por ali e o fluxo melhore em todas as regiões, para os voluntários, para os serviços de segurança, para os serviços de saúde aqui em Porto Alegre. Obrigado, Mauri Dornelles, falando ao vivo conosco de Porto Alegre e de outro ponto da capital gaúcha. Fala o repórter também ao vivo, Mardélio Couto. Ô Mardélio, você tem informações sobre quanto será gasto para a recuperação aí do Rio Grande do Sul? Bom dia para você. Exatamente, Eustáquio. Bom dia para você, Kátia Pereira, bom ouvinte dia que nos acompanha. Eustáquio, muito se fala sobre quanto será gasto por aqui. A gente acompanhou aqui na Itatiaia várias pastas, Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos, várias pastas do governo federal foram anunciando recursos separadamente. Isso foi sendo noticiado e as pessoas acabaram perdendo aí uma dimensão de quanto ao todo será gasto aqui no Rio Grande do Sul. O governador aqui do estado, Eduardo Leite, do PSDB, chegou a divulgar o primeiro número concreto, preliminar. Diz que seriam necessários pelo menos 19 bilhões de reais para reconstruir aqui o Rio Grande do Sul. Mais de 80% dos municípios foram atingidos pelos temporais. E ontem a gente conversou com exclusividade com o representante do alto escalão do governo Lula, o Paulo Pimenta, que é chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. E o ministro disse pela primeira vez, somando todos os recursos que serão repassados aqui o Rio Grande do Sul, falando em 50 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. Olha, nós já destinamos, e o presidente Lula já autorizou, valores que ultrapassam 50 bilhões de reais para ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul e aos gaúchos e gaúchas nesse momento. Lamentavelmente, há uma rede de fake news que acaba a todo momento trazendo alguma desinformação que acaba prejudicando todo o trabalho que está sendo feito. Às vezes prejudicando o próprio trabalho de resgate, salvamento. Nós temos ainda mais de 100 pessoas desaparecidas. Nós temos mais de 70 mil pessoas em abrigos. E nesse momento é preciso que toda a nossa energia esteja voltada para isso. Para salvar vidas, para ajudar as pessoas que precisam. E esse tipo de desinformação não contribui em nada para aquilo que para nós é a centralidade desse momento. Eustáquio, Kátia, para a gente explicar esse valor, 50 bilhões de reais é a soma de todo o montante que será repassado aqui para o governo federal por meio de linhas de crédito e repasses feitos aqui ao Rio Grande do Sul. Esse valor de 50 bilhões de reais não contempla as ajudas individuais, benefícios que serão concedidos pelo governo federal, como Bolsa Família, outros programas sociais que estão sendo intensificados ou mesmo ampliados. Então, este valor é apenas para gastos com infraestrutura aqui no Rio Grande do Sul. 50 bilhões de reais. Outras duas medidas que a gente antecipa aqui na Itatiaia. Na segunda-feira, o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso porque Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, os ouvintes estão nos acompanhando aí, sabe? Minas Gerais está aí com esse problema de uma dívida bilionária com a União. O Rio Grande do Sul também enfrenta esse problema. E agora a situação foi agravada por conta dos temporais. Por isso, Leite e Haddad vão se reunir na próxima segunda-feira para renegociar a dívida do Rio Grande do Sul. Mais uma medida para desafogar aqui a situação no sul do país. Além disso, na terça-feira, o ministro Pimenta antecipou a Itatiaia que o presidente Lula vai anunciar uma série de medidas além desses 50 bilhões de reais. Essa é a situação que nós temos no momento. E o ministro citou algo aí, Kátia Eustáquio, que dá para a gente ter dimensão do trabalho de logística da ação humanitária aqui no Rio Grande do Sul. Neste momento, cerca de 70 mil pessoas estão em abrigos aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente fazer uma conta rápida, 70 mil pessoas, 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, se a gente fazer essa conta aí, 7 vezes 4, 28, ou seja, 280 mil refeições têm que ser servidas por dia apenas para essas pessoas que já estão em abrigos. Imagine só o trabalho de logística, chegar com esses alimentos até os abrigos. Alguns abrigos não têm cozinha, então abrigos maiores cozinham, tem que distribuir o marmitex para outros locais, depois tem que recolher esse lixo, essas alimentações têm que chegar, têm que ser esquentadas, têm que ser preparadas. Então dá para entender um pouco a dimensão desta tragédia aqui no Rio Grande do Sul. O rio já baixou cerca de 1 metro, a gente chegou aqui a Porto Alegre nos últimos dias falando em 5,30 de altura do rio, agora neste momento ele está em 4,74, mas quem nos acompanha na live dá para ver ao fundo aqui, a gente mostra na Itatiaia, uma quadra, uma área de campo aqui totalmente tomada, tem uma trave do gol ao fundo ali, uma trave oficial, tem quase 3 metros de altura e a gente vê ali apenas cerca de 1 metro da trave, ou seja, a água avançou cerca de 50 metros aqui para essa área de campos de futebol, ainda subiu ao ponto de quase tampar a trave, como eu disse, tamanho oficial quase 3 metros e a gente consegue só ver cerca de 1 metro. Então a água ainda está muito alta, tem que abaixar pelo menos mais 2 metros. Essa informação de momento, eu volto com você, Kátia Pereira. Obrigada, Mardélio Couto, ao vivo com a gente também nesta manhã de sexta-feira, direto de Porto Alegre. São 8h16, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia. Ministro do Supremo derruba sigilo contra suspeitos de mandar assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes. Qual é a maior torcida do Brasil? Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Yeah. Neste sábado, 2h10 da tarde, jogo de vida ou morte para o Minas. Só a vitória interessa. Duelo contra o São Paulo, número 4 da série, melhor de 5. Tem que vencer para forçar o jogo 5. Assista pela Itatiaia no YouTube. Minas e São Paulo é o NBB. Oito e dezenove. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia MIB. Oferecimento Santa Cruz Acabamentos. Avenida Carlos Luz 2000. Ô Fabiano Frágio, qual que é o destaque do sul de Minas neste momento, hein? Pois é, um caminhão tombou na pista ali em Carmópolis de Minas, no sentido São Paulo. A informação é de que a faixa da direita está interditada, inclusive imagens que chegam à nossa central, a gente verifica que o veículo está tombado, inclusive pegando também parte da outra faixa. E o acidente da BR-262 em Rio Casca, região central de Minas, ainda interdita completamente a rodovia. O acidente foi por volta de 3 horas da madrugada desta sexta-feira. A informação é de que um dos veículos estava transportando uma carga de um líquido perigoso e por isso há todo um trabalho também para limpeza da pista. Houve derramamento de gasolina na pista, então o motorista encontra agora tudo fechado. A informação é de que o desvio está acontecendo ali em Rio Peixe e também na saída ali para quem passa pela zona rural de justamente do trecho ali de Rio Casca, esse acidente que continua movimentando a PRF e o Corpo de Bombeiros. E acaba de acontecer um acidente no anel rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, altura ali do Shopping Del Rey. Informação do nosso ouvinte, um engavetamento, 3 veículos estão ali no local, uma faixa interditada, portanto, vale o alerta para você que vai pegar o anel rodoviário agora. Ame sua casa com Santa Cruz Acabamentos, tudo em 10 vezes sem juros. Avenida Carlos Luz 2000. Compre também pelo Televendas 21 26 mil. Repórter Fabiano Frade. São 8 horas e 21 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decide retirar o sigilo da denúncia contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O repórter Pedro Nascimento está de volta, direto de Brasília, e tem mais informações. Ô Pedro, o ministro considerou que a medida não é mais necessária, né? Exatamente, Kátia. Essa retirada do sigilo da denúncia e também do inquérito a respeito da morte da vereadora Marielle Franco foi retirada logo após a apresentação da denúncia formal sobre o caso, que foi feita pela Procuradoria-Geral da República. E nesse caso a gente tem novidades, viu? Estão sendo denunciados pelo planejamento e pelo assassinato de Marielle Franco Domingos Brazão, ele que é ex-deputado estadual do Rio de Janeiro e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e também seu irmão Chiquinho Brazão, ele que foi vereador junto com Marielle Franco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e atualmente é deputado federal, está sem partido aqui em Brasília. Além deles, também há a denúncia de Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, ele que é ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, teria trabalhado para omitir os rastros desse assassinato e encobrir, portanto, os verdadeiros mandantes do crime. E uma nova pessoa que foi incluída nessa denúncia é Ronald Paulo de Alves Pereira, ele que é major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e acusado de chefiar uma das milícias que atuam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa altura do campeonato, ainda há alguns questionamentos a serem feitos a respeito desse crime, mas o principal a respeito dessa morte, a gente já sabe. Segundo essa denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, Marielle Franco foi morta, pois a sua posição combativa a tornaram a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, que tem uma ligação muito forte com a milícia no Rio de Janeiro. Matá-la, segundo a Procuradoria-Geral da República, significava eliminar de vez um obstáculo e, ao mesmo tempo, fazer com que outros políticos de oposição não adotassem um comportamento semelhante ao de Marielle Franco. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os irmãos Brazão possuíam na época interesses econômicos diretos na aprovação de leis que facilitavam a regularização do uso e da ocupação do solo, bem como diversos terrenos, especialmente em áreas de milícia e de loteamentos clandestinos. E, pelo que já se sabe, né, eles tinham interesses em que a prefeitura fornecesse a infraestrutura necessária para que eles, a partir desses loteamentos, a partir dessas áreas aí, muitas vezes adquiridas de forma ilegal, conseguissem aumentar o seu controle e o seu poder econômico. E a vereadora havia apresentado algumas denúncias com relação a isso e, por se opor a esse movimento dos irmãos Brazão, terminou assassinada. E aí a gente tem uma novidade sobre esse caso que foi apresentada ontem, que foi a participação justamente desse major da PM, o major Ronald, que, segundo a denúncia que foi apresentada pela PGR, ele teria sido a pessoa encarregada de obter informações sobre a rotina de Marielle Franco e também deu a dica de executar a vereadora na região central do Rio de Janeiro, crime que aconteceu no dia 14 de março de 2018. E aí a participação de Ronald não se limitou a isso, porque ele também monitorava as redes sociais da vereadora e soube que ela participaria de um evento na Casa das Pretas, que fica ali na região da Lapa, justamente no dia em que ela foi assassinada e, portanto, ele, uma das cabeças pensantes desse crime, que, como a gente traz aqui a informação para o nosso ouvinte, né? Neste momento estão sendo denunciados as pessoas que planejaram, que pensaram na morte de Marielle Franco. A gente já tem a prisão de Rony Lessa, que ele foi o responsável, portanto, por executar esse crime, mas agora a Procuradoria-Geral da República mirando justamente quem são os mandantes desse crime. O Supremo ainda vai marcar uma data para esse julgamento, mas agora, a partir desse pedido informal, desse pedido formal da PGR, esses envolvidos já estão denunciados pela morte de Marielle Franco. Volto com vocês, Kátia Eustáquio. Obrigado, Pedro Nascimento, ao vivo de Brasília, 8h26. Em cima do fato, com Edilene Lopes. E a gente continua na capital federal falando com Edilene Lopes, porque, Edilene, o governo federal deve anunciar terça-feira novas medidas de socorro para famílias do Rio Grande do Sul, devastado pelas enchentes. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, ontem o governo federal fez um gesto ao presidente do Congresso Nacional, senador mineiro Rodrigo Pacheco, com a visita dos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Na semana passada, a reunião foi entre Pacheco e o presidente Lula. Há algumas semanas, a relação entre as partes estava abalada por causa das ações do governo federal, principalmente em relação à renegociação da dívida dos estados com a União. Pacheco apresentou uma proposta que vinha sendo trabalhada pelo governo federal, mas a demora na resposta causou certo incômodo. E a outra questão foi a entrada do governo federal com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a decisão do Congresso Nacional de manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e também para municípios. Pacheco e os senadores estavam considerando que o governo federal passou por cima de uma decisão do Congresso Nacional e que legislar é uma função do parlamento. Então ficou insatisfeito, diz que ia recorrer, e aí foi iniciado um acordo que acabou sendo feito. Ontem, Haddad, com Pacheco ao lado, anunciou que o governo vai manter, de certa forma, a desoneração até 2027, reonerando ano a ano a folha de pagamento, de forma que em 2028 volta ao zero a zero. A folha estará reonerada, mas também há um tempo para que essa renegociação ao longo desse processo aconteça, de repente uma outra renovação, enfim. A situação acabou dando um pouco mais de tempo para que os empresários e os prefeitos possam tentar negociar uma nova situação sem serem reonerados imediatamente. Padilha também disse em uma entrevista coletiva ontem aqui no Congresso Nacional que veio agradecer Pacheco pelas aprovações do Congresso Nacional que permitem o socorro ao Rio Grande do Sul. A aprovação de decretos de calamidade, a permissão de transferência de emendas parlamentares direto para o Fundo de Participação dos Municípios no território gaúcho e também a possibilidade de transferir emendas parlamentares que já estavam destinadas a outros ministérios e a outros estados até, para aqueles parlamentares que quiserem destinarem a recuperação do Rio Grande do Sul. Um outro ponto importante que Padilha disse, inclusive respondendo a uma pergunta da Itatiaia na entrevista coletiva, foi que em relação à renegociação da dívida dos estados com a União, o governo federal está exigindo que os estados façam um investimento em educação técnica para que tenham um desconto nos juros da dívida. No caso do Rio Grande do Sul, o investimento não será feito na educação. Haverá um tratamento especial e o investimento será feito na reestruturação, na recuperação do estado. Então, essa situação no Rio Grande do Sul pode ser até que acelere a finalização dessa história da renegociação da dívida dos estados com a União, que é uma questão que está sendo considerada de demora no Congresso Nacional, já que desde o final do ano passado o Ministério da Fazenda está tratando o tema. E o pedido de Rodrigo Pacheco é para que haja uma rapidez, uma celeridade na renegociação da dívida dos estados com a União, já que Minas Gerais tem a pior situação, com uma dívida de 160 bilhões de reais. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Para nós, Edilene, o sinal eletrônico vai marcar 8h30 em Belo Horizonte e a seguir, governo de Minas detalha a decisão de suspender as atividades presenciais hoje na cidade administrativa. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Neste sábado, 2h10 da tarde, jogo de vida ou morte pro Minas. Só a vitória interessa. Duelo contra o São Paulo, número 4 da série, melhor de 5. Tem que vencer para forçar o jogo 5. Assista pela Itatiaia no YouTube. Minas e São Paulo é o NBB. We'll be right back. 8:33, a gente volta a falar sobre os trabalhos presenciais na cidade administrativa que estão suspensos hoje. Os detalhes estão sendo repassados neste momento pelo governo de Minas à imprensa. E quem chega com as informações é o repórter Cléber Ribeiro. Exatamente, Kátia. Confirmando, 8:33, quase 7 mil servidores estaduais estão em regime hoje, né, de teletrabalho, porque os principais prédios da cidade administrativa, o prédio Minas e também os Gerais, estão interditados por problemas nos elevadores. A coletiva ocorre neste momento aqui na sede do BDMG, aqui na Rua da Bahia, e participam, né, desses esclarecimentos o vice-governador Matheus Simões, alguns secretários, representantes também do Corpo de Bombeiros e alguns técnicos. Como todo mundo já sabe, em novembro do ano passado, problemas foram descobertos nos elevadores e com a interdição desse serviço, um servidor que subiu as escadas, né, após subir aí 12 lances, morreu lá no 13º andar. O que já deu para notar por aqui nesse início da coletiva, em um primeiro momento, é que o alto escalão do governo, inclusive o vice Matheus Simões expressou isso, todo mundo bem indignado com essa situação, pelos servidores estarem em teletrabalho, os prédios interditados, e agora então é apresentado um novo laudo e, claro, toda a repercussão dessa coletiva de imprensa a gente acompanha na Itatiaia durante a programação. Eu volto com você no estúdio, Eustáquio. Obrigado, Cléber Ribeiro. 8:35. No próximo bloco você acompanha. Governo federal cria malha aérea emergencial para atender o Rio Grande do Sul. PM mata suspeito com 11 tiros durante a ação em São Paulo. São as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. Oi, 8:38. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta sexta-feira, 10 de maio de 2024. Céu claro em Belo Horizonte. Na capital, a temperatura deve chegar hoje a 30 graus. Agora, 20 graus na Itatiaia. O Rio Grande do Sul está sob aviso de perigo extremo por causa do volume de chuva previsto para o estado entre hoje e segunda-feira. Até o momento, mais de 1.700.000 pessoas foram afetadas de alguma forma pelos temporais. Quase 400 mil pessoas estão fora de casa. Dos 497 municípios gaúchos, 432 registram danos. A Defesa Civil confirma 107 mortes, 750 feridos e 134 desaparecidos. O governo federal cria malha aérea emergencial para atender o Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, ao vivo, Mardélio Couto. Com o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, debaixo d'água por conta dos temporais, o governo federal anunciou essa rota emergencial. A partir de agora, 116 voos comerciais semanais vão atender a população do Rio Grande do Sul afetada pelos temporais. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre permanece debaixo d'água e sem previsão de abertura. Esse aeroporto era um dos 10 mais movimentados do país e era responsável por 90% do fluxo aéreo aqui do Rio Grande do Sul. Agora, segundo o ministro Silvio Costa, 12 aeroportos existentes no Rio Grande do Sul, 6 permanecem fechados e 6, a partir de agora, farão parte desta rota emergencial. PM mata suspeito com 11 tiros durante ação em São Paulo. Ederson Rizzi. Um policial militar matou um suspeito de tráfico de drogas com ao menos 11 tiros ontem na Brasilândia, que fica na periferia da Zona Norte de São Paulo. O caso foi registrado pela câmera corporal do PM. As imagens mostram que os primeiros tiros foram dados quando o suspeito ainda estava de costas. Depois de caído, sem esboçar qualquer reação, o homem ainda levou mais 2 tiros do policial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem era integrante de uma facção criminosa e estava foragido desde janeiro, quando foi beneficiado na saidinha temporária. Com o homem, a polícia diz ter apreendido uma arma, dinheiro em espécie e também anotações do tráfico de drogas. A arma do policial também foi apreendida e o caso está sendo investigado. 8:40, a seguir a conversa de redação. Mãe, são as pequenas coisas da vida. Foi quando você riu da minha primeira palavra engasgada. Foi quando você me colocou no seu colo e me mostrou o mundo. Foi quando você prometeu que o joelho ralado não ia doer mais no outro dia. Foi quando você me deu um beijinho pra sarar. Foi quando você olhou pra mim como se eu pudesse ser quem eu quisesse. Foi quando você me fez acreditar que eu poderia. Foi quando você pegou na minha mão até mesmo quando eu quis tirar. Foi quando você teve paciência com todas as minhas inúmeras versões. Foi quando você me ensinou a amar cada uma delas. Foi quando você foi meu abrigo, meu afago, minha amiga, minha mãe. Você me apresentou as pequenas coisas da vida e me mostrou que essas são as melhores do mundo. Estar com você. Feliz Dia das Mães. É a maior torcida do Brasil. Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Yeah. 4 minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos e também a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, causa muita polêmica a decisão do Tribunal de Justiça que anulou 30 condenações e colocou em liberdade os réus da Operação Saxamontes, que começou em 2021 e desmantelou um esquema sofisticado de venda de cocaína e lavagem de dinheiro. A organização criminosa tinha como base Belo Horizonte e Vespasiano e fornecia droga até mesmo para traficantes do Rio de Janeiro, do Complexo da Maré. 30 pessoas foram condenadas por participação no esquema criminoso e as condenações para os réus apontados como líderes do esquema chegaram a até 160 anos de prisão. O julgamento aconteceu em junho de 2022. O argumento apresentado pela defesa e acatado pelo TJ é de que a juíza do caso não teria permitido o interrogatório seletivo, que é quando o réu responde apenas as perguntas da defesa e não as perguntas do juiz e da acusação. Os advogados dos condenados alegaram que isso foi um cerceamento de defesa. Acho que a gente tem uma operadora do direito aqui na bancada, que é a Silvana Lobo. Quero começar com você, Silvana, até para trazer todas as questões técnicas disso que você conhece muito bem. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez no Conversa. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, um abraço aí, viu, Rafael? É, Vitor que me trouxe aqui, pediu um abraço. Tá aí, Rafael. Aqui, gente, eu já sei que eu vou tomar mais pancada. Eu tomei tanta pancada aqui na quarta-feira que eu tô até com a mão enfaixada, viu? Mas vejam vocês. Não é o primeiro caso de destaque, nem vai ser o último, mas nós tivemos aí caso da Operação Lava Jato e esse caso aqui agora, as pessoas bravíssimas porque condenações foram revogadas, sendo que as pessoas são culpadas, que não sei o quê. Só que nós precisamos começar a entender uma coisa. O processo brasileiro e o processo moderno, que é utilizado nos países de primeiro mundo, é um processo constitucional em que as regras precisam ser seguidas. Os fins não justificam os meios, eu não posso fazer de qualquer maneira. Então, no Chile, por exemplo, onde foi uma equipe de advogados aqui mineiros para participar de uma jornada lá, quando houve uma pergunta aos juízes chilenos, se eles assistiram uma audiência e os juízes chilenos não fizeram nenhuma pergunta aos réus e nenhuma pergunta às testemunhas. E aí os nossos advogados viraram assim... Nós não entendemos, os senhores não perguntam nada e os juízes chilenos quase morreram de susto. Nós perguntarmos alguma coisa? Jamais! Nós somos julgadores. Quem apresenta acusação é que tem que fazer a prova. E quem apresenta defesa é que tem que fazer a prova. Se vocês arrolaram testemunha, se vocês têm provas a produzir, vocês que produzam a prova. Nós apenas julgamos. Aqui no Brasil, a despeito da Constituição de 88, dizer que o nosso processo é um processo em contraditório, ou seja, quem alega tem que provar e quem defende e alega alguma coisa tem que provar o que alegou, os juízes aqui é que querem produzir as provas. Os juízes brasileiros continuam sendo presidentes de uma audiência. Não, eles presidem a audiência formalmente, o conteúdo tem que ser expresso pelas partes. Então, veja bem, no interrogatório, o réu, ele vai responder, se quiser responder, apenas aquilo que ele foi perguntado. Aliás, o juiz sequer deveria perguntar. Porque no processo hoje, moderno, constitucionalista, o juiz não tem que perguntar nada. E é o único momento em que o réu tem para falar a respeito, fazer a sua defesa pessoalmente. Logo, ele vai responder aos questionamentos que a defesa dele fizer e vai falar aquilo que ele entender importante. E o juiz faça as avaliações dele e faça o julgamento dele. Agora, no caso expresso, a juíza fez perguntas e o réu disse, olha, eu vou responder apenas o meu advogado, como a lei me permite. E simplesmente foi dito, se o senhor não responder as minhas, ou o senhor responde todas as perguntas que forem feitas, ou eu não vou deixar responder pergunta nenhuma. Então, o senhor não quer responder perfeitamente, o senhor não vai responder. Ou seja, há cerceamento de defesa. O bandido pode ser o maior bandido que for, mas ele tem os mesmos direitos de qualquer um de nós de fazer a sua defesa. Eduardo, segundo a Silvana ali, teve um erro processual ali na hora do julgamento, né? Não seguiu as regras. E aí, bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, eu sempre sofri muito com esse tipo de decisão de uma Câmara, de uma instância superior em relação à investigação. Teve um episódio, tipo, 6, 8 anos atrás, aqui em Esmeraldas, 2 ex-prefeitos, uma missa, uma bandidagem completa. uma canetada no tribunal e derrubado. A vida vai ensinando para a gente o seguinte: um advogado de defesa, um advogado é necessário na vida de um mundo civilizado. O criminalista mais ainda, para evitar a injustiça. E a história vai mostrando fatos que são irrefutáveis. O que direi agora não é um discurso antipetista, longe de mim. É uma tentativa de chamar as pessoas para refletirem. Ô Júlio, depois que nós tivemos a maior operação contra a corrupção nesse país, uma corrupção impensável, uma operação impensável, que um ex-presidente foi preso, que 6 bilhões foram devolvidos, que o principal ministro do presidente preso, eu me refiro ao Palocci, ministro da Fazenda do Lula, admitiu, roubei para mim, para ele e para a nossa turma. Depois que um filho brigou com o pai, os mais poderosos da Odebrecht, da construção desse país, e abriram o verbo, compramos todo mundo. Isso tudo foi para lata de lixo. Por conta de, eu vou dizer firula, mas prefiro, qual é que é o termo? Para uma inconsistência processual. Ah, não podia ter sido apurado em Curitiba, mas sim em Brasília. E eu não discuto. Eu não discuto que a condenação fosse mantida, que o processo fosse mantido, você estava no fórum errado. Mas que se aproveitasse tudo aquilo para fazer investigação urgente. Não, julgar na lata de lixo. E o chefe da advocacia do condenado, depois que ele voltou a ser presidente, virou ministro supremo para sentar na cadeira da turma que anulou tudo, ao lado. Então, Júnior, depois do episódio Lava Jato, Moro, Lula, e chamo de descondenado, que eu estou cada vez mais concordando, isso aí é fichinha. E daqui para frente, isso vai se repetir. Quem sou eu para criticar os advogados que usaram, devido ao processo legal, para questionar? Quem sou eu para criticar os desembargadores que tomaram a decisão? Gente, uma coisa é certa, uma coisa é certa. A vergonha está chegando em Brasília. Lembra que eu falei que ia fazer uma covardia tirando o Moro do Senado? O voto de um relator lá no Paraná virou o jogo. E agora o Ministério Público Federal já falou que não dá para caçar. Eles não vão caçar o Moro por vergonha. Mas o PT e o PL, os dois partidos beneficiados com o jogar tudo na lata de lixo, queriam e continuam querendo tirar o cara que queria fazer a coisa certa. E aí, William Travassos, como é que você olha para isso tudo? Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom, eu vou pegar. É uma organização criminosa com 30 membros, é isso? E eles faziam um esquema sofisticado de venda de cocaína e lavagem de dinheiro. Isso é máfia. E aí a gente tem que entender que é a hora de mudar e quebrar um paradigma. Não dá para enfrentar um grupo mafioso com 30 pessoas no olhar normal. Não dá para enfrentar o maior esquema de corrupção desse país com os mesmos padrões de comportamento. O que nós precisamos fazer, na minha humilde opinião, depois de conversar com a turma do GAEC, Ministério Público, com a turma da CEJUSP de Minas, sabe qual é a conclusão? A gente precisa rever e criar. Tem um juiz especializado no enfrentamento ao crime organizado, porque hoje essas facções são consideradas máfias. O PCC é a nona ou oitava organização mundial investigada pelo FBI. Será que a gente não vai entender que nós precisamos mudar a nossa legislação para o enfrentamento desses caras e precisamos de grupos especializados, de juízes especializados? É igual enfrentar um esquema corrupto nesse país que foi desmantelado pela turma da Lava Jato e você não tem uma coisa específica, a gente não quebra o paradigma, tudo foi jogado por fora, mesmo depois de todas as delações, e querem enfiar na nossa goela dizendo que foi uma coisa montada por questões políticas. Cambada de ladrão, corrupto. Os caras assumiram que pegaram o dinheiro e a gente passa pano. Então, assim, tá na hora de mudar a legislação como um todo. Os especializados nesse enfrentamento às máfias, como a Itália fez na década de 80. Vamos mudar o padrão de comportamento ao analisar esses casos. Agora eu vou colocar, tudo bem, a regra do jogo é essa e o advogado está no direito dele, como o réu também, beleza? Mas assim, eu tenho 30 caras de uma organização criminosa que tinha um esquema sofisticado de venda de cocaína e lavagem de dinheiro. Não é para a gente simplesmente colocar na rua e vai lá, meu irmão. Segue a tua vida. Ô, Marcelo. As normas já existem. Bastaria a juíza ter deixado as partes fazerem as perguntas, constado isso, e encerrou o processo, não teria sido anulado. Então você tá dizendo que ela foi vaidosa, é isso? Ah, eu não sei, aí eu sei o que tá falando. Não, então o que foi? Que ela disse, eu não vou deixar ele falar? Ela não cumpriu o que tá na lei. É isso que ela não cumpriu. Pode ir, Marcelo, vamos lá, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia aos ouvintes. Eu entendo, né, o argumento da Silvana, que a lei precisa ser cumprida para a lei funcionar. Se você cria algumas regras que funcionam para alguns e não funcionam para outros, não é justiça. Só que a sensação que eu tenho nesse caso é do Brasil, o país da impunidade. Porque um caso, né, eu fico imaginando muito nos policiais que fazem essas operações. É isso que eu tava pensando. Eu fico imaginando... Quem vai levantar o moral dele? Eu fico imaginando o cara que fica investigando por um ano, tentando descobrir, caçando bandido... Correr risco de vida. Que tem que ir na rua pra prender, né? Que tem que entrar num lugar que às vezes vai ser recebido com tiro. Eu fico imaginando esse cara que faz o serviço de inteligência e o que faz o operacional. Esse cara, quando ele vê uma decisão dessa, de jogar o trabalho que ele fez ao longo de um ano inteiro no lixo... Esse cara deve ficar mais desmotivado. Esse policial deve pensar, poxa, o Brasil é o país da impunidade. Nada que a gente faz, né, de investigação, mesmo com provas, mesmo com trabalho de inteligência, fiscalização, escuta eletrônica, nada resolve. Porque chega numa decisão judicial e, às vezes, alguma filigrana, né, o Eduardo falou dos detalhes, uma questão mínima jurídica, joga uma operação toda no lixo. Então, o sentimento que passa é de impunidade. Mas eu entendo muito o argumento da Silvana, que é preciso que realmente o direito de defesa seja garantido na sua plenitude. E direito de defesa não é filigrana. Não, não, eu não tô falando que é filigrana. Tô falando assim, às vezes um detalhe de um lugar que foi cometido o crime, um erro da juíza, mas é uma questão perto do tamanho do esquema, né, da sofisticação do esquema de tráfico de drogas, isso não podia resultar na soltura desses condenados, né? Porque isso mostra que a justiça não está sendo efetivamente... o trabalho da justiça não está sendo efetivo. O caminho foi dado pelo Travassos. Vamos mexer na lei, gente. O Brasil é um país só. Se começa a investigar algo no Paraná, que deveria estar em Brasília, qual o problema? É um país só. O roubo é nacional. A Petrobras é do Brasil. O petróleo é nosso. Mas nesse caso, Edu, não adianta mexer na lei, né? Porque a lei foi cumprida, a juíza fez, né? Processo foi feito. Mexer na lei para que nunca mais, quando houver uma apuração no Paraná, ela seja anulada só porque o fórum era Brasília. Ah, tá, você está dizendo a Lava Jato. Nós estamos subestimando essas organizações criminosas. Não estamos enfrentando como deveríamos. Isso é máfia. Gente, tem lei, né? Eu acho que se um juiz não for seguir a lei, aí fica um pouco mais complicado. Se quisermos mudar, vamos embora mudar. Acho que é uma discussão, mas enquanto tem uma lei, o Estado, né, com E maiúsculo, precisa seguir. Me parece que esse é o caminho. Mas olha aqui, pessoal, elevadores da cidade administrativa voltam a ser assunto. Hoje, o expediente está suspenso em parte da sede do governo de Minas Gerais. Os problemas nos elevadores, Eduardo, começaram a ser percebidos em novembro. De lá para cá, foram muitos os transtornos e um servidor morreu de infarto porque precisou subir a escadaria lá. Além disso, a empresa responsável pela manutenção desistiu de prestar o serviço. Mas não vão resolver essa questão do elevador, não? O governador Zema, Júlio, já me disse pelo menos 3 vezes que me respeita muito. Até quando eu critico, eu estou no sentido da construção. E eu que respeito muito o governador, quero mandar um recado para ele. Governador, eu não vou ligar para o senhor, porque isso não é assunto de incomodar, nem o senhor está com tempo para mim. Mas aqui, chama essa turma no canto e fala o seguinte. Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês querem acabar comigo? Eu tento fazer tudo, fazendo todo o esforço, lutando daqui e dali para botar o Estado em ordem. Eu crio slogan. Governo diferente, Estado eficiente. E vocês não conseguem consertar um elevador? O que vocês querem fazer com o Partido Novo, que é o meu partido, que tem gente boa, que nem o Laguna, estou mandando secado por Laguna também? Como é que nós vamos chegar no debate agora que se avizinha e a nossa candidata, a Luísa Barreto, chegar lá na frente da Câmara de Televisão e o adversário falar assim, senhora secretária de Planejamento e Gestão, a senhora não arruma elevadores da cidade administrativa, a senhora quer administrar Belo Horizonte? Vocês estão de brincadeira comigo? Dá um tapa na mesa, hein, Zema? E aí, Marcelo, rapidamente, ver se todo mundo consegue falar. Ô, Edu, a gente falou da questão da impunidade, né? A cidade administrativa, há anos, desde que ela foi construída, tem várias denúncias, vocês citaram a Operação Lava Jato, né? Tem várias denúncias de problemas de corrupção, de superfaturamento, né? O condenado por aquilo e por mil coisas, o da mala, o Aécio tá solto. Tem várias denúncias envolvendo a cidade administrativa e a sensação que eu tenho é que todos esses problemas que foram denunciados não deram em nada. Chegaram na justiça, ficaram por isso mesmo. Quem paga caro é o servidor que morreu subindo a escada, né? Teve um infarto e morreu subindo a escada porque o elevador tava estragado. E aí, Silvana, um elevador, uma coisa meio simples, não, nos dias de hoje? Ô, Júnior, o que eu fico pensando e que a gente já cansou de ouvir é que aquele prédio é uma bomba, né? Aquele prédio é uma porcaria, um prédio bonito por fora, mas que não é funcional, não é bom de trabalhar. Isso que eu levei quando começou com a palavra B. É tudo ruim. Ia rimar com o meu sobrenome. É uma porcaria aquele prédio. Então, o elevador não seria diferente. Agora, o que eu tenho pra falar mesmo, aproveitando que hoje é sexta-feira, que pena que não são os elevadores da defensoria, eu vou ter que ir lá pra trabalhar. E aí, Travasso? Gente, eu não consigo achar graça nisso, gente. É uma vergonha, rapaz. Eu tenho vontade de ligar pra minha mãe e falar, mãe, a senhora não quer vir administrar a cidade administrativa, não? Porque eles não conseguem resolver o problema do elevador e a gente tá rindo. Gente, isso é uma vergonha. A gente vai parar um serviço público por incompetência na gestão administrativa da unidade. Véspera de Dia das Mães, você tá desejando coisa ruim assim pra sua mãe, William? Ah, mas ela resolve. Eu vim com as colegas da ginástica, amigo. Você não tem noção do que é a minha mãe. Aproveita aí e manda um beijo pras mães, gente. É, um beijão pra todas as mães aí, gente. Dona Miral, a senhora tinha razão. Já acabou. O mundo já acabou. Turma, ponto final na nossa conversa de geração, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e também a defensora pública Silvana Lobo. Bora! Boa sexta-feira pra todo mundo. Agora o Assirantão.